Olá, tributos! Eu sou o Léo Oliveira e esse é o episódio anual dos Seriadores Anônimos, de volta. Vem amanhecer junto com a gente aqui nessa colheita pra descobrir como o Rei Mitch virou esse tiozão ranzinza que vive com um copo na mão, que nem sempre é de leite. Comigo pra essa empreitada mortal, o irmãozinho mais novo de Rei Mitch, que Deus o tenha, Cid! Ah, é mesmo, sou eu. Morri também, Cid, né? Cid Andrade, morreu para morri viver. Morri off-screen também, na tendência. O conceito morreu off-screen. Mas só estamos aí, fogo. Né? Descobrimos que Rei Mitch foi o primeiro voluntário e involuntário dos Jogos Vorazes. Uhum. E também ele, né, que sempre se delicia a cada leitada, Márcio Zanon. Ah, a gente chega aqui pra tomar uma leitada numa golada só, né? Que isso, cara? Que isso? Já tomei até a pré, porque... Todas sedentas. Muita gente deve estar falando nesse momento, ninguém. Mas, Leonardo, você tem um podcast de literatura que você criou depois dos Seriadores, que não tem episódio novo desde 2022, né? Tudo isso. Por que você tá colocando isso nos Seriadores e não lá? Já que são dois feeds mortos. E a resposta é porque eu quis. Eita. Menino, não seja grosseira com a... Não, gente, porque aqui é a casa de Jogos Vorazes, né? Vocês já esperavam esse retorno. E já, o filme já está confirmado, né? Então a gente pode até comentar o elenco já, né? Menino, eu tô em choque que eu achei que o filme era novembro do ano que vem. É novembro desse ano. É desse ano, não. Fake news. É que 5 meses, gente. Eles nem gravaram direito. Imagina a porcaria que vai ser. Inclusive, já dando satisfação aqui para as pessoas, né? A gente vai fazer o possível, o inimaginável, para no podcast do filme ter Érica Ribeiro aqui, claro. Né, na nossa bancada. E Edu Sasser, que essa manhã, vou contar pra vocês o que aconteceu. Acordei com a seguinte informação de Edu Sasser. Veio um pá, amanhecer na colheita, assim, o livro físico, né? Uhum. E aí ele falou assim, bom dia pra participar do podcast. Eita! Aí eu falei assim, mas é hoje, você vai ter que correr, né? E aí o bichinho ficou desolê, mas eu falei, não, Sassi, vamos botar você no filme. E a Erika também, que não conseguiu nem começar a bichinha, que ela tá num período educacional muito corrido, né? Ela tá que nem cisne aí no mestrado, no doutorado. E aí a gente não conseguiu, mas nós três aqui, né, essa equipe de marombeiros, pronta pra ser carreirista na arena, né? A gente vai fazer aqui, gente, não leva nada o estudo do Brasil, tem que ser maromba que nem nós. Pois isso. É. Eu acho e que aí, é pra você que não leu nada de Jogos Vorazes, né, gente? Jogos Vorazes é a história de Cat and the... Mentira, não vamos fazer isso. Na verdade, começa com Lucy Gray. Eita. Exatamente, é cronológico agora, né? Não, gente, mas tem milhões de episódios aqui no SA de Jogos Vorazes. Tem episódio de Jogos Vorazes no Estação 21, né, Cid? É mesmo. Então, não falta informação. E a gente informação. Fez da Caatinga. A gente fez o podcast da Caatinga dos Pássaros. Olha, isso aí eu tô devendo. Quando a gente fizer o do filme, temos. Então, a gente faz o do filme da Caatinga e desse. Que aí eu sei que a Erika tem muito a falar também. Eu já ia perguntar. Da Caatinga, então, vocês leram? Eu li. Eu não li. Eu comecei a ler e aí eu falei assim, eu não aguento mais ouvir falar sobre Repolho. Repolho. Mas eu gosto muito do filme, mas não li o livro, não. Eu achei o filme meio pombo. O livro foi. Também. É, o livro também gostei. É assim, mas você leu o livro antes? Li antes, é. Uhum. Eu li quando ele estreou. Culto, né? Quando estreou. Sim. O livro. Nossa, amigo, eu lembro que eu li uns 2 capítulos desse livro, eu não aguentei. Aí depois eu botei o audiobook pra ver se eu aguentava. Eu falei, nossa, mas eu não aguento mais esse homem sofrendo com a camisa que ele vai vestir, camisa, que não tem botão. É a goma. Isso, ela tinha que passar a goma. A dor do homem rico, né? Do branco rico. O branco rico que perdeu tudo. Pois é. E Tigres lá, né? É, cozinhando batata pra passar a camisa dele. Sim, essa barra. Mas, em Amanhecer na Colheita, a gente tem a barra do branco pobre que perdeu o pouco que tinha, né? O bichinho. Porque Rei Mitch Abernathy, nosso querido mentor... Burnout? Burnout. Ele é errado, né? De volta e tudo. Do nada. Ele tem o coração, né, dos fãs de Jogos Vorazes aí, por ser o mentor da Katniss, né, na saga original. Mas vocês então, gostavam do Haymitch antes de ler esse livro? Eu amava, amigo. Gosto. É mesmo? Gosto. Não, gosto amava, bêbado, né? Mas eu gosto muito dele. Ele eu acho ele debochado. Final, ele o quê? Ele tá vivo no final, né? De Jogos tá, tá live. Tá até no epílogo. Padrinho das crianças, né? É verdade. E cuidando dos gansos, viu? Fui conferir, tem ganso sim no epílogo dos dois. Porque ele não esquece de afogar o ganso, né? O menino remite. Assim como o Snow não esquece o leite, não esquece o leite. Né? É muito fálico, né? Essa relação. No primeiro livro eu sou irritado com o remite, aí nos outros dois eu sou mais de boa, porque eu noto mesmo que ele não é só um vagabundo, né? Ele tá preocupado de fato lá com o menino, né? O menino que a gente gosta. Cat e Pita, né? Uhum. É porque tem muita gente boazinha em Jogos Vorazes, né? Uhum. E assim, fora os que são péssimos, que são quase todos. Fora e eu acho que o Remite. Eu acho que o Remite era um dos poucos diferentes da aliança, assim, que não era tipo, ah, eu sou tão galera, tá. Ah, é verdade, mas aí a gente descobre que o Remit era assim, tão galera, tão boazinha. Exatamente. Se dá bem com todo mundo. Que eu já aviso que vai ser uma das principais críticas que eu tenho nesse livro. Menina, eu tenho algumas críticas desse livro. Ah, eu sei que você tem, a gente vai chegar lá. Vamos lá, então. Mas aí, gente, a informação que a gente tinha do Remit na saga, né, era que ele era esse grande morde-a-sopra com menina Katniss, né? Ele tinha essa relação paternal do mal. Ele era um vencedor do Distrito 12, até então, né? Que a gente não tinha tantas informações de menina Lucy Gray. Era o único que a gente conhecia. Eles falavam que teve uma antes, mas né, que ele era o primeiro que estava ali disponível para poder fazer a mentoria. Pois é. E a gente sabia que ele tinha participado dos jogos, né? Número 50, o segundo massacre quaternário. Uhum, sim, sim. E sim. O que a gente tinha de informação mais, Sidney? Você que releu todos os livros só por esse podcast, né? Um pouco, eu fiquei um pouco assim, em minha defesa, eu consigo acelerar a leitura, né? Aí eu li um pouco mais rápido, aí não foram semanas de leitura. Mas a gente só sabe que ele ganhou. No primeiro livro, a gente só sabe que ele ganhou. Não sabe nem que foi no Massacre Quaternário. Ela não disse nem isso. Ele é o único do Distrito 12, né? E no segundo, vai ter o segundo Massacre Quaternário, né? Que é o que a Katniss participa, o 75. Aí a gente descobre que ele participou do 50, que era o dobro de tributos, que ele ganhou com a paradinha lá do Campo de Força, né? Que é pra fazer um paralelo com que vai usar também o Campo de Força da Arena nesse outro pra Katniss destruir lá a Arena, né? Que a gente vai descobrir que já tinha sido tentado uma vez. Muito conveniente. E é só isso, não sabemos mais de nada. Ah, e no terceiro livro a gente descobre. Ele fala rapidamente pra a Katniss que o Snow matou a mãe e o irmão dele logo quando ele voltou dos Jogos Vorazes. Uhum. E não fala tem isso no livro? Tem, no terceiro livro ele menciona só. Aí você fica sabendo o nome do irmão dele e o nome da mãe dele. Olha aí. E não fala das regras do All Stars, que no dele eram dois, quatro pessoas de cada distrito. Fala sim, fala. Porque eles, se eu não me engano, eles retomam no todos os três massacres. Uhum. Né? O primeiro foi escolherem os tributos em vez de sortear, o segundo é o dobro, o terceiro foi os campeões. All Stars. O All Boa. Stars, exatamente. O melhor All Winners, né? All Winners, Mas aí eles vão fazer All Winners, né? Aham, será? Mas aí a gente não tinha, tipo, não tem nome de personagem nenhum, a não ser os personagens que participam de Jogos Vorazes, né? Que é o Ares, a Mags e o BT. Fora esses, assim, os personagens que a gente vê no livro aqui do Remit, a gente não conhece mais nenhum. Olha aí. E não tem nenhum comentário sobre a Maze de nada no livro, não é que ele fala. Não, eu acho que tem, porque a Katniss, se eu não me engano, o tordo que a Katniss ganha é da Maisley, né? Que a gente vê também aqui nesse... Então, eu perdi essa parte. Eu falei, gente, mas eles falam isso, mas eu devo ter lido por cima, não prestar atenção, porque eu não lembro dela falando esse... A Katniss ganha o tordo da filha do prefeito. E a filha do prefeito... Grande personagem. Sempre lembrado. E a filha do prefeito, ela é parente da Maisley. É, da Maisley e da... Como é o nome? Da gêmea que sobreviveu? Eu esqueci. Marlise. Maraísa. E aí, tipo, ela herdou, né, delas. Aí a gente ouve dizer uma das gêmeas morreu na arena pelos pássaros cor-de-rosa também. Isso também é mencionado antes. Ah, já tem a morte dela. Uma coisa, viu, gente, que é importante a gente falar aqui pra caso você nunca tenha ouvido seriadores na vida, que vai ter spoiler do livro inteiro. Ah, garoto, mas assim, falar que a mulher morreu na arena e o remédio Eu só tô dando um disclaimer agora pra depois o povo dizer, ai, não avisou que a Lulu não era a Luella. Lulu, ninguém sabia nem que existia Lulu. Eu fiquei pensando, porque teve todo. Não sei se eu tô pulando aqui etapas, Leos, mas eu tava lendo. Quando eu tava lendo e tava na cena lá do desfile, né, que teve aquele pandemônio, os cavalos tudo endemoniado, todo mundo correndo, e aí morre a tributa, gente, a tributa morre e tal, aí ele vai e faz aquele escarcéu, aquele show, isso não é possível que a gente não saiba disso, não é possível que ela tá inventando isso agora, e ela inventou agora mesmo, assim, foi ali, não temos nada daquilo ali, não. Inclusive eu acho interessante até porque eu acho que isso deixa um pouco nítido o nível de controle da capital sobre a edição dos jogos, né, a gente não ficou sabendo de nada disso, que ia acontecer das tramóias e da revolução, né? Da tentativa de revolução que teve nesse massacre também. Sim, é até porque acho que ela é muito bem sucedida em tudo que poderia não ser repercutido, que era muito importante depois, ela conseguiu mostrar que eles botaram pra baixo do tapete, né? Uhum, é bem amarrado, assim, eu achei. Não sei se... Só se a gente, enquanto falando, eu me lembro, eu não fiquei com nenhuma sensação de que conveniente, agora... Eu tenho várias sensações, assim, durante... É que eu não vou especificar qual, mas... É que o meu problema é... Vamos falando, e aí eu vou falando dos problemas. Que eu tenho um problema com esse livro, que eu falo assim, quanto mais eu lembro dele, menos eu gosto. Uhum. Porque assim, eu gostei, e aí depois você fica lembrando das coisas, você fala, entendeu? Mas vocês acham, só antes da gente ir pro professor do livro em si, que em algum momento da escrita de Jogos Vorazes, ela planejou ou teve essa vontade já de escrever o livro de Snow e o livro de Haymitch, ou foi algo que surgiu depois com o capitalismo? Eu acho que foi uma coisa que falou assim, temos um dinheiro. Uhum. Quer? Não, mas eu acho assim, ela deve ter feito a construção de coisa e pensou, se um dia dá pra eu fazer alguma coisa. Uhum. Eu acho que ela não fechou. Eu acho que todo mundo que escreve, que faz alguma coisa, tem eu posso contar essa história e tal. Mas ela teve que pegar umas conveniências que ela teve que pôr no meio da história. Mas eu acho que ela quis refazer, voltar, contar a história de origem do Snow. Esse aí, não sei, acho que não. E provavelmente vai ter um próximo, né? Vai. Então, eu acho que tá quase certo, né? Fica mais ou menos óbvio, né? Que vai ter um terceiro pra criar outra trilogia. Inclusive, tava vendo teorias de fãs, interpretações, que enfim. Entrei no mundinho Jogos Vorazes, né? Depois que eu li eles. Fui a fundo. Primeiro, os fãs de Jogos Vorazes... As netas da Kelly, que ela não matou com uma flechada. Os fãs de Jogos Vorazes acham a Susan Collins muito, muito digna, assim, ela não se vende por dinheiro, eles sempre repetem, a Susan Collins só escreve quando tem algo a dizer, então se ela escreveu, ela tinha algo a dizer sobre isso. Eu acho que, tipo assim, o discurso do livro, ele é bem amarrado, a mensagem que ela passa e tal, sim. É coerente ao longo dos cinco, né? Mas é como o Zanon falou, eu acho que, na verdade, ela pegou background de coisas que um autor naturalmente vai criar para dar consistência à obra, né? Então, ela tinha várias coisas do Haymitch, obviamente, que ela era um campeão, né? E, enfim, saiu um livro porque ela foi e criou mais em cima daquilo que já tinha. Não me parece planejado, muito embora eu não acho que isso é um problema, porque eu acho que... No final das contas, saiu bem amarrado, pra mim, né? Saiu bem amarrado. Se ela conhece o universo dela, ela vai saber montar, né? Isso, vai saber montar, né? Ela só faz o coisa se ela tem uma mensagem, porque a mensagem desse livro, pra mim, é igualzinha a mensagem dos outros. É, não tem muita diferença. Nada, tipo, como é a mesma coisa do... Eu acho que o Caatinga é um pouco diferente sobre a origem do Snow tudo, mas os outros é tudo a mesma coisa, se você parar pra ver. E o mundinho Jogos Vorazes tá teorizando, assim, que já tem um padrão, né? Tipo, a primeira trilogia... Ah, igual nós. Né? Qual é o padrão? O primeiro livro foi um jogo avulso, né? E o segundo livro foi um massacre quaternário. O terceiro livro foi a Revolução. Aí estão já teorizando que o primeiro livro dessa nova trilogia foi um jogo avulso. O segundo livro foi um massacre quaternário, outro que teve. O terceiro livro vai ser sobre a Revolução que fez a capital cair, entendeu? Pra eles instaurarem os jogos. Ah, eu não quero ler esse livro, não. Antes do primeiro jogo. Antes do primeiro jogo, que seria chato. Eu tenho interesse de saber. Eu não sei se eu queria saber, porque eu acho que... Eu não sei. É claro que se ela fizer interessante, né? Os personagens novos podem cativar. Mas não tem nenhum personagem, assim, do mundinho aí, do lore, né? Que eu gostaria de saber, né? Que precede os jogos. Eu acho assim, agora uma das coisas que eu mais gosto de Jogos Vorazes é a arena. As Exato. Coisas que acontecem. Só que assim, igual nesse livro, a arena começa com 60% do livro. Uhum. É, e depois... Demora muito ela acaba... pra acontecer, então... E a gente só fica vendo o pólen, né? Por isso que eu acho que tiver uma guerra, se for bem feita, aí ia ser legal pra saber a origem, o que deu, tudo. Porque tinha outro, tem o Distrito 13 também, né? Que acabou, não foi? Uma coisa assim? Foi, exatamente. Mas é que um livro de guerra de Jogos Vorazes avulso é um livro de guerra avulso, né? Porque assim. Acho que é a origem, né? Begins, né? É, se talvez fosse. O que teorizou é que é quando é a queda do Distrito 13, né? E a instauração dos Jogos Vorazes. Ou estão dizendo do que. Também é provável é que seja depois do epílogo, né? Do A Esperança. Ah, eu acho que tinha que ser, né? Quando a gente tá lá 20 anos depois da Katniss, o que que tá acontecendo? Se vai ter outra revolta, se vai ter... Eu acho que tem que ser o reboot dos jogos, que... Não, e Ló já falou que voltaria pra fazer, né? Não é? Uhum. Então, é bem possível ela fazer um pós, mas também não tem muita história pós, né? Se você for parar pra pensar. É, mas tem os filhos dela, né? Tem os filhos dela. Ah, vai fazer o quê? Vai pôr o jogo de novo? Agora vocês vão se fuder que nem eu me fudi, seus filhos da puta. Bom, mas eu gostei de entrar de novo num fandom. Sim. Né, botar o pezinho assim e depois sair também, que eu também não tô me prestando a esse papel também. Não tem tempo, né? Já chega, tenho traumas de guerra, memórias de guerra de fandom. Ah, olha. Do gato. Eu acho que assim, como ela começou os Jogos Vorazes com, né, uma trilogia protagonizada por uma mulher indígena, né, que era Katniss, e agora ela tá botando só o loiro do olho claro, né, que é, é Snow e Haymitch, eu acho que o próximo vai ser Finnick. Eita, sim, também estão cogitando qual seria o próximo personagem que ela abordaria, né? Uhum. Se já fomos Haymitch e Lucy, qual outro campeão ela faria? A Arena, tá aí? Cogitaram não de... Eu vi que tem uma teoria forte, ou uma vontade também, né? Um pensamento desejoso forte, de ser da... Ou da Johanna. Eu vi do Finnick, o povo falando. E, ou da mulher do Finnick, como é o nome dela? A Anne, também. Que, enfim. Quem que é? Ai, chatona. A Anne, que ela fica toda traumatizada. Não, não fala nada. Doidinha. Eu ouvi falar que o povo tava pensando do Finnick ser o próximo. Uhum. Eu gostaria de ver o do Finnick, sim. Porque o do Finnick, ele tem um rolê diferente também, que ele vira prostituto no final. Que... Exato. Adoro, tem várias leitadas de novo. Uh-huh. Muita leitada. O filme é mais 18, né, depois. E eu gosto de ter um personagem no mainstream do mundo chamado Odair, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Odair José. Olha, mas a gente inicia uma cena colheita com a mesmíssima estrutura de Jogos Vorazes e... Quando ele começa, eu não gosto muito, mas depois eu gosto da subversão, expectativa que ela faz. Porque a história é, Haymitch acorda em seu aniversário, né, que é no dia da colheita. E aí ele faz toda a explicação de novo do que são os jogos, de por que aconteceu, que teve a revolução. Eu confesso que eu achei a explicação mais clara dessa vez. Eu não sei se é porque a gente já leu muito ela, mas eu achei que ela foi bem concisa. Ah, eu achei que foi boa, porque assim, mesmo que eu li, eu esqueci, né? Que eu tenho esse problema, né? Esqueci muito fácil. Eu achei bem... Quem nunca leu Jogos Vorazes, se começar por esse, não vai perder nada, assim. Vai perder umas referências, né, do povo que aparece. Mas eu acho que ele explica bem detalhado das coisas. Não deixa boiando nada. Uhum. Mas aí, conforme esse capítulo vai avançando, eu fiquei assim, por que eu tô vendo tudo isso? Se eu já sei que vai só sortear o nome do Remit e pronto, gente. Não tem nada diferente pra fazer em relação a isso. E a desgraçada fez, né? Não é? Ela nos surpreendeu. Mas eu noto que no começo, e ao longo do livro, eu noto que o Remit, principalmente agora no começo, é meio que um remake, né, da Katniss. O Remit, enquanto personagem, ele é muito igual a Katniss, com a diferença de que o Remit é um personagem carismático, né? E a Katniss é aquela personagem chatíssima. Não, eu digo não do ponto de vista da minha opinião sobre o personagem, mas o personagem dentro do universo, ele é simpático, né? Ao contrário da Katniss. Eu concordo com você. Pra mim, foi assim, pelos problemas que acontecem no livro, pra mim o Remit foi muito bom de acompanhar, porque ele não é chato. Eu acho que tudo que ela conta, cada visão dele, o jeito que ele faz, só ele fica lá lendo Alidove o tempo inteiro, né? Pelo amor de Deus do céu. Ele pinta de ouro da mulher que ele não esquece. Paga lanche do caralho, né? O do Remit é um paga lanche. Paga lanche. Paga balinha, né? Jujuba. E aí eu achei um personagem legal, e como eu comecei a ler e tava demorando tudo, eu falei, legal, tal. Eu gostei do Remit ser a apresentação dele, assim, de como ele é, de como ele age. Não é um personagem chato. Que muito livro é um personagem chato, indefeso, que não sei o quê. E ele foi aprendendo a ser malandro, que tem na parte do livro, né, que ele vai aprender a ser malandro, que eu acho que fica mais legal ainda. É o personagem que ele encarna, né? E aí é por isso que eu noto muitos paralelos, assim, é como se fosse outra versão da Katniss, porque até os paralelos que tem, né, ele só tem a mãe e o irmão, né, e esse irmão vai meio que ser a contraparte da Prim também na psique dele, e aí ele vai encontrar na arena também... Inclusive morre do mesmo jeito, tempo. Né, o substituto do irmão, inclusive dois, né, porque Lulu também, ele três, né, que a Luella, Lulu e Ampert, né, ele perde quatro irmãos, o pobre do rei. Vários pombinhos. E aí, ao longo do livro, você vai percebendo que é como se fosse... a mesma história da Katniss, só que contada a partir dessa perspectiva do Remit, que é um menino bom, né? Um menino bom, um birimbau. Birimbau. Eu gosto que, assim, esse começo do Remit vai apresentando ali a família, a relação com Lenore Dove, que eu adoro gente que não dá pra você falar um nome só, né? Você tem que falar os dois. Lucy Gray e Lenore Dove. Exato. Eu gosto muito que Lenore Dove faz uma piada logo que eles se conhecem, que é uma piada que eu escreveria. Que ele fala assim... Você é Dove, tipo pombo? Aí ela fala assim, não, tipo a cor. Aí ele fala, mas que cor é essa? Aí ela, do pombo. Cor de pombo. É meio pombo, né, a Lenore Dove? A Lenore Dove é, né? Realmente, esse povo da... Como chama? Do grupo, né? Do como é o nome do povo dela? Do bando. É, do bando. Meu Deus, é um povo meio anuadinho, né? Meio doidinho, assim. É, não de um jeito bom, assim. Eu acho um pouco irritante o povo do bando, né? Eu acho também. Não tinha muita paciência para Lucifer. Esse povo de teatro, né? Teatro musical. Não é, rapaz? Imagina a Fabi Bang no bando já. Imagina. Sim, por falar em bando, não sei. Tem outra teoria que dizem que a gente vê a cova da Lucy Gray, né? O povo ainda tá duvidando se Lucy Gray morreu mesmo ou se ela só tá fingida de morta. Ela é a avó da Katniss, né, amigo? Não é? Eu sou até hoje junto. Credo. Jaz em paz, Lucy Gray. Jaz. Eu acho Lenore Dove uma figura bem difícil de gostar, tá? Ela é muito CDF, né? Muito sabe tudo. Além de sabe tudo, ela... Ai, como que eu explico isso sem parecer a pessoa mais machista do mundo? Ela tem muitas opiniões, né, menino? Muita personalidade, muita, assim, o tempo inteiro. Sim. Não tem uma cena dela que ela não esteja, porra, é tipo a Alice Wegman, né, em Vale Tudo. Eu sou insolente. Como é que ela fala? Resistência, o negócio assim. Sou resistência. Eu fico, ai, tá bom, gata, já entendi. Mas ela é rebelde quando não segue os demais, né? Ela tá sempre causando... Sim, mas é aquilo, como a gente gosta do Remit e o Remit gosta dela, a gente, né, sente um pouco dessa negação. Sim. A gente passa esse pano. É, mas é impressionante o quanto que esse homem tá amarrado nessa mulher, né? Pelo amor de Deus, ele é arriado os quatro pneus. Sim. Vai ser pra sempre. O tanto que o que acontece, né? Quando a colheita rola, a gente vai ter... E Remit conta, né? Que ele teve que botar o nome dele várias vezes na colheita. São as mesmas... Contaram, Léo. A mesma quantidade de tésseras que Katniss tinha, Haymitch tinha também. E ele não foi sorteado, nem ela, né? Eu tava pensando, ela também não foi sorteada. Também ela não. Olha. E aí, menino, ele tá nessa barra que ele fala assim, eu tenho, né, mais chance de ser chamado esse ano, porque normalmente é um menino e uma menina, e dessa vez que vai ser o All Stars, né, da geração, vão ser 48 participantes, então eu tenho duas chances de ser chamado. E aí você vai acompanhando, você fala assim, nossa, é agora que vão chamar Haymitch, né, menino? E aí quem é chamado no lugar de Haymitch é Woodbine Chance. Woodbine Chance. Ah, é, E aí, mó que procó, mó negócio, o Woodbine sai correndo, esse garoto, né, tenta fugir lá dos pacificadores. E aí, quem é que causa toda a destruição de Haymitch? Lenore Dove. Lenore Dove. Tá vendo chave de cadeia, né? Porque foi querer ser resistência lá no meio do negócio? Foi, ai, deixa o menino em paz, olha a mãe dele, não sei o que, vocês não tem. E aí, Haymitch foi se meter. Jamais tolerarei. Haymitch foi lá mexer no negócio e aí os pacificadores falaram assim, menino, vai tu mesmo. Vamos sortear de novo aqui. Sorteia esse aqui, sorteia bem aqui. Como que é o nome da personagem que tá fazendo o sorteio dessa vez? A nova F? Druzila. Druzila, eu amo. Um nome horrível. Como é que Druzila é uma desgraçada. Ela é péssima, né? Olha, quando a menina Maraísa bate na cara dela, ficou tão. Enfim. É. E aí Druzila faz uma grande cena, você vê que os editores do BBB já estão ali, né, a toda força pra poder fingir que foi sempre Haymitch desde o início, porque tem esse delay, né, da transmissão. E aí a gente fica então com o nosso quarteto fantástico pros jogos, né, que é Haymitch, Maisie Lee, a rainha, a grande, maravilhosa, o menino das apostas, né, Wyatt Kellow, e a nossa querida Luella. Luella Luel. Luella McCoy, tão fofinha, né? Ai, tadinha. Todas a Ru, né? Da vez. É, a Ru, exato. Matem e aí, fica definido esses quatro, né? Haymitch muito chateado por tudo que aconteceu, não consegue se despedir da família direito, não quer que ninguém chore, não vou dar esse gostinho pra capital. Sim, tem o callback do livro anterior, né? Que é da Caatinga das Briba e das Arara, que é o acendedor que ele ganha, né? Que tem uma cobra e uma ave. Esqueci, uma águia. Ah, sim. Acho que é. É, que aí, enfim, é esse callback, né? Aí. Pássaro ferido. Um pássaro, isso. É, e sendo um acendedor de Lenore Dove, a pomba, com certeza é herança direta de Lucy Gray, né? Eita, deve ser, né? Será que a gente vai encontrar lá? Eu vou reler, ó, pra ver se tá lá. E aí, quando o Haymitch é levado assim, né? A força do sua casa, seu distrito, a gente começa a grande. O grande, eu diria, festa da uva de personagens que vão voltar, né? Sim, os cameos. Exato. Já tem Plutarco aí, né? Plutarco já foi dar lá, abraço. Esse querido aí, né, que é um grande conspirador. Plutarco é o comandante dúbio de Jogos Vorazes, né? Ele aparece sempre pra gente não ter certeza se ele tá do lado dos heróis ou dos bandidos. Se por acaso alguém vai ler esse livro antes de ler os outros três, né? Pra saber. E assim. Aí Plutarco já se apresenta pra Haymitch assim como essa figura que quer ajudá-lo. Olha, Haymitch, você tá aqui... Né, nessa situação não muito ideal, mas eu vou fazer ela a melhor possível pra você, meu menino. Uma e realmente, assim, esse cara é chave de cadeia. Você tá. Como é que você tá querendo dar, mas tá sabendo pedir. Eu acho que o tu quer tá mole. né? Mas depois você vai descobrir que é na geladeira de Plutarco que está o leite de Snow. E aí eu não vou lembrar, Cisne, se os encontros com os mentores antigos e tal acontece antes ou depois da barra da carruagem. É antes. Antes? É antes. Então Luella interage então com os vencedores antigos. Eu acho que sim. Eita, agora eu não me lembro. Vamos dizer que sim, né? Eu acho que ela aparece sim, ela morre na hora do. Depois. É que eu tô falando que ela morre. Da o barra. Troque... Não me recordo, assim. Eu acho que não teve nada de relevante nessa interação. É porque eu acho que na hora que eles aparecem, o interessante é a gente, né, descobrir. Eita, eles aqui estão aqui, né? Ó, esses personagens. Né? Mas antes deles aparecerem, tem dinâmicas maravilhosas que eu quero destacar, que é a Maisie sendo uma Kenga maravilhosa com a Drusilla, né? Tudo que Drusilla tenta falar do mau gosto dela, fala assim, nossa, mas e você, né, querida? Porque eu não tenho dinheiro. Mas você tem, se veste assim? Querida, olha, eu amo tanto o Mason, gente, pelo amor de Deus, eu achei que ela ia ser só mais uma sonsa, né? Da... Eu amei demais. E ela, eu acho que eu queria que ela tivesse ganhado em vez do Remy. Ai, eu também, eu queria tanto que tivesse uma saída pra ela ficasse viva, escondida. Um twist que o povo se escondia, né? E aí depois aparecia. Isso é maravilhoso. Ou, tipo assim, a capital mostrou ela sendo morta, mas na verdade ela tava viva o tempo inteiro, a capital só não queria que ela que fosse revelada, entendeu? Uhum. Olha, faltou coragem, viu, Suzana? Mas pra mim a tônica desse livro é faltou coragem, diga pra você, Gil. Olha aí, tá vendo? Mas assim, Maisley já começa assim, dizendo a que veio, né? E ela vai pintar seus pôsteres. Ah, eu amo esse plot dos pôsteres também, né? E ela começa a fazer miçanga pra todo mundo. É verdade, ela é a menina dos símbolos, né? Dos ícones, vai lá. Nunca imaginei uma Patricinha miçangueira, né? Realmente uma personagem muito complexa. É que eu acho que ela fazia bijuteria, né? No Distrito 12, que ela era ficcionada em joias, então ela devia ter... É que ela era Swift, né? Fazia muitas pulseiras. Ah, ela era muito Swift. Tem cara mesmo de Swift, ela. As camadas de uma patricinha, né? Uhum. Profundidade. E aí a gente tem esse, né, nesse plot dos mentores aparecerem, porque a gente conhecia por conta de Katniss Haymitch e uma galera ali que aparecia pros outros. Sim. Mas nesse livro, como a gente já conhece os queridos All Stars, né, a gente reencontra Megs, Fernanda Torres, né? Ai, gente, eu não sei quem começou esse surto, mas eu amo essa pessoa. É, inclusive a atriz, né, que foi Lily Taylor, que falou, ai, vou honrar o trabalho de Fernanda Torres como Max. Olha ela. Como se ela tivesse morrido, né? Temos também o Iris, né, o grande moço da TI aí de Jogos Vorazes, que era o pai da TI nos Jogos de Catch. Vocês conseguiram imaginar como era essa arena de Iris, que agora a gente descobriu como ela ganhou ficando só parada, brincando de estátua? Não. Ah, eu pensei numa coisa espelhada, numa coisa meio... Eu imaginei, assim, uma coisa meio escura, meio parecendo uma aquelas cavernas de pedras preciosas, sei lá, sabe, um espelho. Mas assim, não tem muito sentido, né? É, eu fiquei lendo a descrição e disse, meu Deus, mas não tem como executar isso numa arena. Tipo assim, a gente tá acostumado a ter floresta, essas coisas. Era só espelho. Como é que... É por isso que não tem o jogo dela. Deve ser. Ah, eu tô maluco, eu tava chamando o Iris de velho, mas na verdade o Iris é a menina, né? Aí tem o BT, que é o velho. BT é o velho. É que eu sempre estranhei esses nomes. Pra mim, o Iris tinha que ser... Gente, né? Conformidade de gêneros, eu sei que a gente tem. Mas pra mim, o Iris é muito mais nome de homem e BT de mulher. Por mais que nenhum nome seja o nome de nada, né? Uhum. O Iris pra mim é nome de internet, né? Wireless. Eu acho muito engraçado os nomes que a Suzane dá, né? Que chama, em vez de Pita, chama Pita, que é tipo o governador de São Paulo, né? O ex-governador. Adoro. Você pensa que o Pita Pita, né? Uhum. Eu fico um pouco. E aí esses queridos, eles estão muito interessados em uma coisa, né? Não é em ajudar ninguém. É em usar a Remite pra sabotar a arena e passar a mensagem. Do nada, né? Por que que eles escolheram o Remite? É porque ele foi muito, muito insolente, né? Nas entrevistas. Aí eles falaram, acho que esse aqui é mais fácil, né? Ah, mas será que eu não... Eu agora que eu não vou lembrar. Será que eles não começam a falar isso depois que tem a parte da carroça, da cavalaria, que morre a menina e eles tiram? Eu acho que sim, porque aí ele mostra que tá disposto a tudo pra ir contra o Snow, né? Isso. Porque que acontece? A gente tem uma parada da Disney, né? Que eles fazem vários personagens. Eu amo. A parada da Disney dos Jogos Vorazes. Exato. Aquela coisa, vamos vestir, né? Os bonecos tudo. Aham. Aí a gente conhece o grande estilista, né? Que só faz roupa preta igual ao Billy Potter. Gente, a descrição da roupa deste homem, eu fiquei apavorado. É Magno, né, o nome do querido. Quando ele descreveu a roupa, quando foi descrito como ele tava, Léo, eu lembrei do caso do Ced lá, da menina de triquine, do menino de triquine na piscina do prédio, gente, que é isso, um hobby de seda, de cetim. muito, muito extravagante, né, ele? Mas é boy magia de Drusila, né? Então vamos respeitar. Esse casal de Spaghetti. Imagina Glenn Close e Big Potter se catando. E aí, menino, Remix tá lá com sua roupinha preta e tal. Todo mundo de boa no... Aí eles começam a falar dos outros tributos, né? Da galera carreirista. Sabe o que eu gosto também dessa parte? É que eu não sei se tem uma diferença quando ela vai narrar as partes que o Remix tá pelado, gente. Fica uma tensão assim, né? Que ele bota o retângulozinho de papel em torno das suas partes e tal. Não sei, eu não tenho um cuidado diferente em descrever a nudez do Remit. E eu senti que ela acha o Remit muito mais gostoso do que qualquer homem que ela escreveu. Isso, exatamente. Que ele fala toda hora, né? Que ele carrega uns sacos de cimento, né? Que ele tem uns músculos torneados. Nem do Fini que ela falava assim, querida. É verdade, o Fini que era mais longilíneo, né? O Remit, ela. Eu noto assim que teve um cuidado mais aí. Né? Nudez bruta, né? Eu notei paixão, desejo, entendeu? Nessas descrições, ao contrário das outras. Concordo. E aí acontece a tragédia anunciada, que quando eles estão, né, se mostrando pro mundo, a capital, eu confesso que eu não entendi essa cena até agora, só aceitei. Como começou? Como foi que começou? Eu me perdi também. Ah, não sei, pra mim ficou, os cavalos ficou muito louco, e aí falou, bora, aí todo mundo foi, sei lá. Aí foi um efeito dominó, né, isso é o que eu imagino, é isso, né? E de repente... porque o Remit, ele usa aquele... Ai, gente, eu tô esquecendo as palavras tudo aqui. Aquele recurso, que é como o personagem tá narrando em primeira pessoa... E Suzane não tá afim de explicar como aconteceu, ele fala assim, tudo aconteceu muito rápido. Muito. Sim. E aí ele fala. Isso pra escrever também. Eu também. Eu, inclusive, vou zoar isso no próximo que eu tô escrevendo pra poder usar com mais. Qual dos, Leonardo? Um dos 10. Não, um dos 5. Só não me trolando aí, só porque eu não tenho foco. Eita. Multifoco. É multifocal. E aí o Remit fala assim, ah, uma hora eu tô olhando na paisagem, de repente eu olho pro lado, uma pessoa se espatifou. E aí, de repente, fui jogado, tombei, cadê Luella? Antes de falar de Luella, ele fala já que tem uma gosma do lado dele, né? É assim, tô aqui amassando numa poça de sangue. E a poça de sangue é Luella. Ele fala, não é minha, viu uma parte lá, não era. Ele fala, tô cheio de sangue, não é meu. De quem será? Tadinha, fiquei tão triste. Porque eu eles têm uma relação fofa, né? Ele chama ela de bonitinha, tem um flerte ali do queridinha. Ele chama ela de queridinha, como ele chama a Katniss de queridinha. O Remit não era nada mais que Katniss e Luella nada mais era que Rue, né? É, eu tava esperando ver a morte de Luella na arena, né? De repente fui trollado novamente. Mas aí você tá esperando ver de qualquer pessoa na arena e você não vê. Na verdade. É justo. Mas enfim, aí eu acho um pouco mórbido essa parte, porque aí o que que ele faz, né? Vamos fazer desse limão uma limonada, né? Eu vou ali ser rebelde e vou expor o corpo dessa menina que eu amo tanto, que acabou de morrer, né? Vou viajar até a casa do Snow e botar ela lá na frente e bater palmas para o Snow, né? Achei ousado, mas também achei um pouco assim. Não sei, será que tem momentos, né? Será que tem limites pra revolta? Tipo assim, usar o cadáver da sua recém, né? O limite da comédia, né? Qual é o limite da comédia? E sabe qual é o grande problema com esses atos de rebeldia do Remit? Que ele passa o livro inteiro. Toda vez que ele faz alguma coisa, ele fala assim, agora eu acho que isso que eu fiz vai fazer Remit matar minha mãe e meu irmão. Snow. Porque se não matou até agora... É, vai fazer Snow matar... E aí, no final, ele fica passado, chocado que matam a mãe e o irmão dele. E falou, meu Deus, que maldade, como a capital foi capaz. Como foste capazes. Sendo que ele galgou isso o livro inteiro. Mas eu acho que é porque tem uma... Eu acho que é uma... Como é que eu vou dizer? Que eu acho que é o que a Suzane, enquanto autora, quer transmitir. Que existe um quê de inevitabilidade na personalidade desses protagonistas que são revoltosos, é algo que eles não conseguem controlar, né? Que tá além do controle deles, é quem eles são e não as coisas que eles escolhem fazer. Porque, e eu acho que é meio que a mensagem que ela quer passar, que é de, tipo assim, essas figuras da das revoluções que são necessárias, elas sempre são meio também dúbias, né? Eles sabem o que estão fazendo e sabem que estão pondo em risco outras pessoas também. Mesmo assim, eles vão e fazem em prol da causa. Mas você não acha que seria, assim, mais impactante se algumas vezes ele pensasse direito no que fazer e aí quando ele realmente fizesse um ato muito assim, você falasse, caralho, Remit, porque ele fazendo o tempo inteiro pra mim meio que perde o impacto das coisas que vem depois. Eu não sei, eu dou o desconto porque, assim, ele faz o que a Katniss faz, porque os dois são figuras da Revolução com 16 anos que foram escolhidos pra tal, eles não estão ali, né? Mas você percebe que quando o Remit no futuro, ele é essa pessoa que calcula, que sabe o que faz e tal também, né? Então eu acho que tem a ver mais com a imaturidade dos personagens, né? Que eles não vão realmente saber o que fazer e serem bem articulados nesse sentido, porque eles são imaturos. Mas é que ter começado segurando o corpo da menina, pra mim, ficou bem, tipo assim, a partir daí não tem muito mais o que fazer. Eu acho que falta ele falar que ele quer fazer essa revolução, na verdade. Não tem um crescendo, porque ele tá lá de boa, vivendo a vida dele, com o Lenore Dove, e aí do nada ele já tá levantando o corpo na frente do Snow. Então não tem uma crescente do personagem. Eu acho que falta um pouco isso durante a história. Podia ser mais, igual você falou, podia ser mais pro final. Ele fazer tipo, levantando o corpo da Maisley, né? Alguma coisa assim. Não já da Luella logo no começo. Da Maisley? É, quando ela morre lá no final. Ah, sim, lá no final. Enfim, bateu palma, né? Palmas lentas. Sim. Que é isso? Ele pegou o corpo da menina, né? Todo esmagado, uma geleinha. Fugiu da rua dos pacificadores entre um monte de gente e levou pra casa do Snow pra dizer assim: fugiu? Olha aqui o que você fez. Nasci do Brasil. Não, só Brasil, né? Brasil. Panei, né? Isso. E aí, quando ele faz isso, eu já achei que Snow ia chegar e dar uma leitada venenosa nele, né? Eu também, eu acho. Eu disse, como é que ele vai se escapar disso? Como é que vai ser agora, então, o resto do... Porque o Snow que, sei lá, que a gente tá acostumado, ele teria matado o Remit ali na hora, né? Mas depois e aí, que nessa Snow hora... tava muito doente, né? Doentinho. Eu acho que ele também é imaturo, ainda não era o full Snow, né? Era a forma intermediária do Snow. Ainda era o Ralph Fiennes, né? Sim. E nessa hora ele vê o livro que ele participou anteriormente, ele vê a cantiga do pássaro e da serpente no pescoço do Remit, ele diz, o quê? Isso é o problema do livro anterior que eu tava. Era sobre mim. Eu era o protagonista, né? Eu era o protagonista, agora eu sou mero coadjuvante, só vou aparecer duas vezes nessa história. E toda vez que eu aparecer, eu tô podre. Todo podre. Mas ele tá sempre podre, né, o Snow. O Snow é o vilão mais decrépito que eu já li, né, pra tudo. Se desfazendo o tempo inteiro. Mais que Voldemort, né, amigo? Mais que Voldemort. Por isso que o Harry Potter vai fazendo. E olha que, olha que ele tem nariz, né? Exatamente. O Harry Potter vai ter que pôr uma peruquinha, né, pra fazer Snow. Que o velho Snow é cheio de cabelo. Sim. E aí eu penso que assim, por um lado a morte da Luella tão cedo me dá aquela sensação que todo mundo fala de tipo, porra, agora qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento, por mais que a gente sabe que todo mundo vai morrer, né? Então a gente parte daí, né, como a gente tinha falado, a galera começa a usar o Remit como forma de sabotar a arena porque vê que ele é rebelde, quando não segue os demais. Inconsequente. E aí os mentores começam a falar assim, menino, vem cá. Vem aqui rapidinho, vamos te falar umas coisas. Aí a gente começa a entender que tem uma aliança ali dos novates, né? A galera ali, aí o BT tem o filho dele, né? O queridão Pert. O pobrezinho. Vai morrer também. E aí já todo mundo começa a falar nas entrevistas assim, vamos foder os carreiristas. Carreirista que não tem vez, não. Eu gostei que eles se, né? Eles fizeram briga de gangue, que é a primeira vez, né? E aí que tá, eu preferiria muito mais, por mais que tivesse esse momento de solitude do Remit na arena, ler o livro sobre esses novatos tentando sobreviver, do que um livro que tá todo mundo morrendo e o Remit tá só de longe falando assim, ai que pena. Sabe? Tipo, tinha tanto potencial, foi desperdiçado, que foi assim, cara, sério? A gente não vê quase ninguém, né, na arena, então. Ninguém. Não, que na hora que começa o massacre, ele já vaza, né? Nem já morre 18, viado. Já morre 18. Uhum. Né? O tiro comendo solto, ele lá. Na rede. E aí, outros personagens que a gente reencontra nessa etapa é F, Trinket, né? Que vai lá dar uma força, já que o estilista tá fodendo tudo. Não, F é aquela personagem. Dela, né? Ah, é verdade, né? É a irmã e o. É a irmã e... dela, é. É. Isso. E aí a irmã incompetente teve que chamar a outra irmã pra. Amo. E a irmã incompetente tem outro nome engraçado, que é Proserpina. Eu amo esse nome. Essa mulher, o que ela se divertiu fazendo esses nomes, não tá, né? É muito bom. Mas essa irmã. Seu fone tá de vez em quando andando. Não sei se. Perdão, vou ficar parado. A irmã dela não é mencionada em nada, né? Dos Jogos Vorazes. Acho que não. Não, não, nunca. E o povo ficou assim, meu Deus, mas o que é que a F tá fazendo aí também? Ficaram chateados. Ah, é? Tem nada que botar, e a F aí. Eu não sei, eu gosto da F. Eu achei interessante que mostrou aquele lado sem noção dela, mas ela tava mais... Eu acho que ela é um pouco mais maldosa já em Jogos Vorazes, né? Por mais que ela não seja, meu Deus, evil. E eles mostraram bem esse negócio, que ela é tão deslumbrada pela capital que ela não faz ideia do que ela tá falando, né? Sim. E é o começo dela também, né? Porque é a partir dali que ela começa, não é? Na origem? É. É, o Begins dela. Begins, exatamente. Cadê o livro de origem da FQ? Será que vem aí? Imagina o povo dizendo que essa mulher não liga pra dinheiro, ela começa a escrever um livro pra cada personagem. É maravilhoso. Um livro pra cada vencedor dos 75. Vai fazer um livro pra Primrose, né? Até ela morre na bomba lá. A bichinha. O pobre dela morrendo na bomba. Que é isso? Não me diga isso. Não me diga isso. E aí é isso, gente. Conspiração. Plutarco toda hora sendo dúbio. Tem a cena icônica, né, em algum momento, que é... Não vou lembrar em que ordem do livro, mas que Plutarco leva Hamit pra dar uma conversada, mostrar um negocinho que ele tem no bolso na casa dele. Isso. E aí eu fiquei desesperado achando que ele ia comer Hamit, né? Ai, porque é um papo muito esquisito. Uhum. E aí, não só ele não faz isso, como o Snow aparece adoentado, tossindo na cara de Hamit. Jogando a Covid-19 na cara. Exato. Dele. E aí tem. Isso aí é logo antes do dia dos jogos. É depois da entrevista com o Silvio Santos, esqueci o nome dele. Ah, já é? É Caesar, né? Caesar, tem a entrevista antes, eu acho. Ah, então antes de Snow já tem o grande plot twist também, que é a volta de Luella, né? A volta de Luella é quando quando ele vai na casa do Plutarco, que aparece. Ah, é verdade. É depois, gente. Ela chega lá depois. Eles ficam um dia sem o. Gente, a gente leu esse livro? Tô achando que não, hein? Não, aí é tipo assim. Não, mas a ordem é difícil mesmo. A gente viu no Wikipédia. Tem a entrevista lá. Ah, não, a entrevista é depois, que Luella tá na entrevista. É, a entrevista é um dia antes, já é pra começar. Lulu tá na entrevista. É, porque é isso, quando ele vai na casa do Plutarco e Snow aparece, Snow fala assim, eu preciso muito do meu leite, eu tô morrendo. Dá meu leite. Aí Plutarco fala, pega o leite dele ali, garoto. E aí Hamit corre na geladeira lá no frigobar de Plutarco, tira uma garrafa de leite, e ele não pensa duas vezes, ele fala assim, eu posso morrer, mas eu vou ferrar essa bicha velha aqui. Essa e aí ele pega a garrafa e faz uma vez. No guti-guti. Com o amulete todinho do Snow, não deixar nada pra fora. E percebam a petulância do cavalo, né, Ivaí? O quanto que ele... Olha, o que que ele pretendia com esse ato de rebeldia, né, também? O que que ele acha que é? Ele podia jogar o leite numa pia? Beber? Não, mas, tipo, derramar o leite inteiro, é claro que iam saber que ele fez isso, entendeu? Não é como se não soubessem que tem leite lá, entendeu? Aí, não sei, eu acho que tá muito... Tem um quê de proteção aí do fato dele estar no futuro da série. Ele se expôs a muitos perigos que teriam resultado na morte dele. Uhum. Que não resultaram porque ele é um personagem que tá no futuro, né? Mas eu acho que ele acreditou piamente que Snow ia morrer se ele não tomasse aquele leite ali na hora. É. Mas não, morreu. E o leite, no fim das contas... Serve pra isso mesmo? Vocês pesquisaram? Foi na Wikipédia? Perguntaram o chat GPT se leite impede envenenamento? Eu acho que essa doença de Snow aí é uma da clara, né? Não tem base científica nenhuma. Não, mas não é doença, Léozio. O que o Snow tem é que ele bebe veneno pra ficar imune ao veneno, pra ele poder matar os outros envenenados, entendeu? Tudo bem, mas isso não existe na vida real, a pessoa ficar anos e anos bebendo veneno e leite. Não, eu sei. Eu tô só me perguntando se existe. Porque quando você come pimenta, você toma leite, né? Pra passar o efeito da pimenta. Sim. Não sei se funciona, porque eu gosto de pimenta, nunca fiz isso. Mas enfim, né? Aí o plot do leite engrossa. Sim. Só pior. Porque aí Plutarque desconfia. Desconfia não, ele sabe, né, o que Remit fez, uhum. Snow também deve. Mas ele fala assim, ah, fica tranquilo, vou comprar outro leitinho ali pro presidente. É porque Plutarque é outra bicha de chavada, né? Ali não pode dar nas vistas também, tem que fazer esse menino ficar vivo, até pelo menos ele tentar destruir a arena, que é o que eles querem, né? Pois é. E aí Snow tem uma conversa, pra mim, patética com Remit, que ele fala assim, eu conheço sua passarinha muito bem, conheço o tipo dela, ó, oh, canta tão bonito. Uma conversa de corno velho, né? Sim. Ah, eu levei um chifre da antepassada dela, e agora todas as mulheres não prestam. É isso. Em céu, né? Exatamente. Snow em céu. Em céu. E você, meu filho, você acha que você vai conseguir nada com essa passarinha, né? Você tá lascado. Eu vou lhe fazer um favor e matar ela. E aí Remit fica pensando, ai, mas o que que eles fizeram com Lenor e Dove, não sei o quê. Com Lucifer. Aí tem uma hora que ele faz uma ligação pra ela, fala que tá presa, ele fala, oh, meu Deus. Isso é depois, isso aí agora eu lembro, é depois da entrevista, que é o Plutarque que diz, ei, vem aqui, tem uma ligação pra tu. Vem aqui. Plutarque, e aí nessa conversa, dúbia com Snow fala assim, mas você tá achando que eu só tô aqui pra te trazer tragédias? Uhum. Eu trouxe um presente pra você. Olha, que generoso. Aí Remit fala, ah, é? Aí ele fala, é sim. E aí, entra, Lulu! Pode entrar, Lulu. E aí ai, vem... Quem termina esse capítulo, falei pro Zanon. Quando eu terminei, eu falei, Zanon, você já leu a parte depois do leite e tal? Porque o capítulo termina, o Remit falando assim, Luella McCoy entra na sala. E aí você fica assim, ué, ressuscitaram? Não tem esse plot, não tem essa tecnologia ainda, né? Pois se no futuro é. Não vai ter, no passado é que não tem. E aí, quando você vai, né, avançando, você descobre que, na verdade, Luella é uma sósia, um doppelganger, que eles pegaram de outro distrito. Que é uma acabar já estágio desse plot. Pra mim, ela era a boneca Megan. Sim. Eu acho maravilhoso que eles não só, né, fizeram uma semiclone de Luella, como eles botaram uns venenos no... pra desbaratinar ela, e eles ficam no ponto eletrônico falando o que ela tem que fazer. Exatamente, a própria Oi, eu sou Luella, do Distrito 12. Uhum. E esse bicho não era mais digno só dizer mesmo, morreu? Eu acho que não, que aí iria dar a entender que os jogos horários, os organizadores não têm controle do jogo. É, porque as pessoas pagam e assistem jogos horários pra ver eles morrerem na arena, não antes. Ah, mas falava assim, a gata se matou. É, bom, eu não sei também, eu fiquei me perguntando se já não tinha acontecido algo do tipo antes também, né? Ao longo de todos esses jogos de tributo da arena, né? Porque eu penso assim, o paralelo que a gente consegue fazer da vida real, que é as pessoas no Twitter acusando o Boninho de manipulação, né? As pessoas não fariam bem mais com a menina repetindo igual um idiota que, ah, eu sou Luella McCoy, do que só dissesse que a menina morreu. Mas eu acho que eles também não mostram, não devem ter mostrado, né, também. A morte dela não mostrou, ele fala, né? Não mostrou a morte e eu acho que também... como não, ele fala que a transmissão ela é atrasada. Pra, assim, eles, acontece depois, então eles não mostraram a hora que acontece ela cai do cavalo, tudo. Não tem acidente, nada. Então por isso que eles não sabem. E depois também, depois que termina os jogos e você vê a... O Remit vai assistir, né, a edição, né? Uhum. Como foi que passou. Aí ele fala, né, que também... Ah, que é maravilhosa a edição, né? Eu pensei, se eu estivesse assistindo a edição, eu ia achar uma bosta, igual a Big Brother. Sim. É difícil, né? Entretenimento nem sempre agrada. 75 anos, nem todos os anos foram um sucesso, um hit, pois né? Pois é. Eu acho só que o problema desse plot da Luella é que se ele fez com ela, ele poderia ter feito com um monte de gente, né? Uhum. Principalmente com o Remit que tava causando, ou nos jogos mais pra frente, com o povo. Então, assim. Bota um de clone. Eu não teria nem botado o cara que segurou o corpo da menina na minha janela nos jogos. Uhum. Sabendo o risco que corria. É, colocava outro cara parecido aí. Bom, mas Luella, Lulu veio. E ficou, né? E aí ela vai se agarrar com a cobra também depois. Eu acho icônica. Ah, né? Eu adoro o plot dela fazendo a cobra subir. A Britney Spears, né, criança? Ah, é mais Lave for You. E é mesmo, né? E eu aí amo depois... as reações da Maisley pra essa garota. Ela fica assim, não é possível que ninguém vai falar nada. Não é possível que a gente vai ter que fingir que isso é. Isso, que nada tá acontecendo, né? Mas são ossos do ofício, Maisie Lee. E tem um plot também. Ah, não sei, tô lembrando aleatoriamente dos plots, que é o plot do ronco do menino, do apostador, do Wyatt. O Wyatt que ronca muito, né? Fica. Ninguém pode dormir nessa casa. É, e Remit fala que sempre com muita saudade dessa Vila Olímpica, onde eles dormiam juntos, né? Uhum. Você vê que foi um período pequeno, mas importante pra ele. Eles faziam cabaninha no quarto, né? Sim, deve ter rolado uma broderagem ali com o Ice, né? Eles tinham atenção. É. Um bigada. E aí, gente, enquanto tá essas preparatórias e tudo, Remit começa a mergulhar mais fundo nos planos de BT e de Ampert, né? Que é esse mini BT aí. É o filho de BT que vai ter que entrar na arena pra seu próprio pai ver o seu próprio filho morrer. Um líder nato, né, Ampert? Ele já chega chamando todo mundo. Ele é tipo o Capitão América, né? Assemble todo mundo. Nossa, e ele é pequeno, né? Ele tem o quê? 12 anos? Uma coisa assim, não é? Ele é novinho. É um dos pombinhos, né? Qual é a cor desse pombo? É a cor de pombo. Mas o Remit chama as crianças de pombinho dele. É, eu sei. É por causa da Dove, né? Da Lenore. Que ele... Sim. Ah, é os filhos dele de Lenore e Dove, né? É, os Pombers. Os Pombers. Os Dove. E aí sim tem o plot que a gente fala da ligação, né? Que ele liga pra Lenore e fala: meu amor, ela diz: Remit, tô presa. Minha culpa que você tá aí, não acredita. E fala: ai, nada a ver, garota, até parece. E eu pensando assim: é sim. É sim. Sim, sim. Aí você não fica quieta, tá presa agora. Agora eu tenho que me preocupar de matar e você, torturar você na prisão. Uma barra. Mas também tem o plot da batata, gente. Ele preocupadíssimo de ter que fazer uma bateria com a batata. De não saber fazer a batata e etc e tal. E aí é difícil gente... mexer com batatas, né? O Masterchef tá aí pra provar. Uhum. É, não sei. Acho, esse é um dos plots que eu acho que é muito how convenient, né? Vamos ensinar a fazer uma bateria com batata, que ele vai ter lá uma batata, vai ter a bateria, não sei o quê. Achei meio... tá bom, né? É. Ai, gente. E aí a gente escrobe o plot, tem que botar nos símbolos, né? As bombas, tem que botar nos símbolos do distrito... Qual é o distrito? O distrito dos agricultores. Esqueci, 8. Os coitados que vai morrer em 5 minutos e a gente tem que botar ele, né? Ai, pois é, gente. Eu não sei se eu tô cansado pra Revolução, mas eu fiquei muito irritado lendo esse livro, pensando assim, e aí vai estourar um tanque, e aí vai desconfigurar a arena, e aí todo mundo de Panem vai dizer, nossa, uau, os criadores não têm controle sobre o seu próprio jogo, vamos nos rebelar? Léo, você tem que acreditar na Revolução, Léo. Ah, amigo, tá muito difícil acreditar. Tudo bem, eu entendo que isso foi o que deu início ao que acontece depois nos Jogos da Cast, é beleza, um é a fagulha. É um processo, né? É isso. Uhum. É, mas... Mas é como a gente já disse, nada foi mostrado, né? Porque editado... Não. É tudo... off-screen, né? Que foi mais assim, foi uma fagulha entre eles, esses vencedores que voltam depois, do que realmente envolver alguém que viu os jogos. Uhum. É porque eu acho que também o fato é um dos aspectos do discurso, né, revolucionário, que é tipo assim, você tem que ter adesão da massa, né, popular. E claramente aqui na edição 50 não tinha isso, eles estavam fazendo tudo sozinho, né? A gente percebe que deu certo com a Katniss, porque eles conseguiram, para além de boicotar a arena, eles conseguiram fazer com que a população dos distritos também se levantasse, né? Então, não quebrar só a arena, quebrar também as estruturas nos distritos, né? É, eles conseguiram planejar a revolução mesmo, porque quando a Katniss e o Peeta se recusaram a se matar, então foi ali que, pra mim, que, tipo, ali que eles... E aí envolveu a capital, envolveu todo mundo, né? Uhum. Isso aqui não tem muito, que eles vão só se juntando porque vamos ser conveniente, vamos se juntar aqui porque tem que matar os carreiristas, né? Uhum. É, Bom, não, mas na mais pra frente tem essa divisão, carreirista e novato. Sim, novato. Isso, novato. Mas é isso que eu acho, tinha bem, não sei quais, tá, gente? Não, não é meu trabalho, é de Suzane. Tinha várias outras formas dos novatos juntos, né, tendo essa benção aí de BT. Apesar de que BT era o mentor de Remit, né? BT maior? Com todos. BT maior. BT envolvente. Não, BT não. O BT era um... Ele tava na organização porque ele tava dando treinamento lá, entendeu? Ele não é mentor do Remit? Não. Ah, não, é a Megs, né? É a Megs e a Wires. Ele tinha um dos prof, né? Mas enfim, eu acho que tinha outras formas desses novatos mostrarem pequenos atos de rebeldia à capital na arena, que a gente não sabe se eles mostraram, só não foi visto, né? Porque Remit não tava junto. Do que o Remit ficar sozinho tentando encontrar o Ampé pra falar em código pra tentar chegar num tanque d'água. Sabe? E é só isso que acontece na arena. É, a gente passando pra entrevista, aí tem a Lulu fazendo a cobra subir, tem a Maisley dando shade na plateia, né? Nessa hora ela fala, gente, o fandom tá em polvo rosa nessa hora da arena. Vocês não estão sabendo. Porque, né, tem várias citações de uma mulher com orelhas de gato. Ela é citada 5 vezes, né, na plateia, que a Maisley fala e o Remit fala. Todo mundo dizendo, é a tigresse. Tigresse tá aí, ó, já tá aí, com orelhas de gato, né? E aí depois vão dizer, não... Ah, mas eu me liguei que era ela. Mas não é, não. O povo só desconfia, né? Até porque na descrição da Tigres, ela não tem que ela tenha orelhas de gato. Então tá essa discussão no fandom, entendeu? Que se era Tigres ou não. Até porque nessa época, em tese, Tigres seria estilista, né? É, ela não tinha se transformado ainda, né? Mas no filme ela usa orelhas, não usa, não? Não sei. Não, não me lembro. Vou procurar. Procure aí, mas em tese ela estaria como estilista já, né? Que ela foi estilista dos Jogos Vorazes, né? Uhum. E Cisne, eu vou te fazer essa pergunta porque a minha resposta é 19, eu já sei. Certo. Te agoniou o tempo que demora pra esse livro entrar na arena ou você tava curtindo muito esses bastidores? Então, eu acho que eu sou a voz dissonante aqui desse trio de padrões, porque eu gostei do livro e eu gostei do fato de que esses dois, principalmente o primeiro livro, né, o da Lucy Gray, a Catinga, eu não gostei tanto assim, mas me interessa sim saber o que acontece para além da arena, porque é uma crítica que eu ouvi falar e que eu concordo em termos que, para além do entretenimento, eu acho interessante que a Suzane ela não foque apenas nos Jogos Vorazes, porque dessa maneira ela esvaziaria a própria crítica, né? Porque se todo o livro dela fosse só sobre os Jogos Vorazes, ela não estaria criticando nada, ela só estaria mostrando o horror, assim como a Capital faz, né? Então, quando ela se preocupa em fazer o livro dizer coisas para além da arena, ou seja, você pelo menos não é o que ela espera, né? Que você leia o livro só para ver o horror que é o jogo, né? Mas sim tudo em seu redor. Isso eu acho interessante, porque também faz com que eu sinta, na crítica que a Suzane Collins quer fazer, uma consistência, que é, eu não vou transformar a minha obra naquilo que eu tô criticando na minha obra. E eu percebo essa preocupação. Quando eu percebo essa preocupação, eu gosto. E é por isso que eu não me incomodo de ter a arena só mais lá. Inclusive, é a parte final, né, a arena, né? Só sim. É que eu acho que o que me pegou é que, assim, o Enchamas também tem bem pouco arena, se a gente parar pra pensar. Ele é muito dessa preparação. Só que eu acho a parte da preparação do Enchamas mais variada e mais diferente. Eu acho que essa do Amanhecer na Colheita... São várias cenas iguais em looping, assim, sabe? Tipo, a conversa do Remit com o BT é sempre a mesma. As entrevistas, sempre ele... Ah, vou mostrar que eu sou muito fodão, muito não sei o quê, para as pessoas... aí me cansa um pouco. Na parte da entrevista que eu mais gostei dessa preparação, porque mostra eles como é que ele vai se portar na arena, tudo. Então eu até gosto. Mas aquela parte da preparação, ele indo na sala com o povo, e ele treinando, e aí ele se junta com o Amper, juntou mais um distrito, olha, agora tem mais um distrito, olha, agora mais não sei o quê. Aí fica uma encheção de linguiça. Aí é tipo, mais a metade do livro só isso. É que, o que eu acho que a minha sensação quanto a isso é que falta, a trama falta, né? Não, sim, tem trama o bastante pra ter tanto, tanta coisa fora da arena. Até porque não tem nem tanta trama pra própria arena, que é ligeiro também, né? Não tem muito o que dizer na arena do Haymitch também. Você passa, as coisas acontecem muito rápido. É, mas não tem o que dizer porque ela não quis, né? Exatamente, já ficou preguiça. Ela não quis mostrar as coisas. Porque é isso, ficou toda essa aliança de quais distritos estão se juntando agora, ó, conseguimos o tal. E isso não faz diferença mais pra frente, porque eles falam assim, já perdemos 20. Aí eu falei, ué. E só falta 40. É, não, eu acho, eu concordo. Assim, eu gosto de não estar só na arena, mas o que eu concordo, assim, eu acho que eu concordo com vocês quando eu também me sinto incomodado, porque eu acho que falta coisa acontecendo, falta trama, falta. Não sei, faltava história. Ela tinha. Ela podia ter juntado um personagem ou outro, fora os que já tinham aparecido, e começar a mostrar essa revolução que eles também queriam participar. Não precisava ser só ele ou o Ampert contra o mundo, porque ele vai pra um lado, o Ampert vai pro outro e depois se encontra. Por que os dois não foram junto já? Correr e começar pra fazer as coisas. Então, assim, eu acho que falta ela mostrar essas coisas como ela faltou mostrar as coisas acontecendo na arena. Que a gente já falou 300 vezes. Cadê minha arena? Nessa história, na história da entrevista, o que eu achei interessante foi que ela, pra traçar outro paralelo com a Katniss, o Haymitch também criou um personagem pra si, né? Que a Katniss foi criada em torno dela, aquele personagem da paixão do Peeta e tal, e depois ela vira o Tordo, né? Como se ela encarnasse um personagem pra entrar na arena. E aqui pro Haymitch foi o personagem do malandro, assim, né? Que nem, não... Se parar pra pensar, a personagem que a Katniss tinha que performar, né, na arena, não condizia com a personalidade dela, né? Ela tinha que fazer um tipo, né? E o Haymitch também, ele tem que fazer um tipo de malandro que não necessariamente corresponde a ele, porque ele é um menino bom, né? Um berimbau. E ele tem que atuar, né? E eu acho interessante isso, que aí depois ele encarna, tragicamente, né? Com a história com o rumo que a história dele toma, que o personagem do malandro que ele criou pra entrar na arena vai acompanhar ele o resto da vida, né? Sim. Isso eu acho legal, do jeito que foi feito assim. Ele foi feito de um jeito pra ele mostrar que ele era aquilo, e depois ele, na verdade, ele virou aquilo porque pelas consequências que ele teve, né? Alcoolista. Até porque Haymitch era um grande conhecedor da aguardente e tal. Ele era o fabricante. É. Era o próprio dono da Ambev. É, que começou a falar de aguardente, eu falei, nossa, o menino já tá bebendo no capítulo 1, né? Ele nem gostava, né? Não, é como dizem, né? Quem faz. Quem. Como é? Quem ensina não faz. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Casa de ferreiro, espeto de pão. Espeto de pão. Okay. De pão. Mas e aí, vamos pra arena? Vamos, já chega, né? Porque essa arena, gente, vai bombar de um jeito que vocês não estão prontos. Quem por acaso não leu esse livro e tá esperando algo grandioso, mal pode esperar. Mal pode parar não pra esperar. Não espere nada, na verdade, né? Sabe? Gente, a única coisa que me deixou que me deixou angustiado na arena foram as joaninhas. Gente, as joaninhas... Foi bom mesmo. Foi legal. Fora isso, a arena... Eu não lembro qual que é. Ele e a Maisley vão lá naquelas sebes lá na... Sim. Bom. E as joaninhas sugam o sangue deles aí, fica inchando e explodindo. Achei gore. Uhum. Achei tudo. Achei angustiante. Eu fiquei me coçando na hora que tava na cena. Foi o máximo. Mas de resto, a arena realmente muito sem graça. Assim, acontecimentos... descritos com uma pressa, né? Com um negócio assim, parece até que ela queria acabar logo com isso, né? Sim, ela falou assim, ai, cheguei até aqui, tenho que escrever uma arena ainda, que saco. E também o que me interessou foi a parte que a gente não conhecia da arena, que é o fato, tipo assim, ele tentou explodir o gerador de lá, né? Isso a gente nunca soube também, né? Verdade. Ele explodiu o gerador e tal, além do... Ele não usou só o campo de força pra ganhar os Jogos Vorazes, né? Ele foi uma segunda tentativa de boicotar a arena, de destruir a arena, que deu errado também. Vale dizer que, assim, quando tem essa história dele do gerador e do tanque de água, eu tava esperando um que procode, tipo assim, a arena inteira e não dá, um desespero, um negócio. Eu me achei. E aí só fala assim, ah, não, fui carregado aqui uns 2 metros, E aí... ficou piscando, deu tilt. Isso, ficou piscando assim, ficou meio Westworld dando bug, e depois consertaram. Eu falei, ah, tá. Ficou, a arena ficou só com a pálpebrazinha assim, tremelicando, só um pouquinho. Isso. O que acontece? Quando eles entram na arena, ele está decidido a não ter alianças, né, com os novatos. Eles falam assim, só vou pro meu canto, depois eu vou tentar encontrar um patch pra gente botar nosso plano em ação. E aí ele fala, nossa, mas a arena é linda, cara, que arena bonita, nossa, belíssima, muito natural, natureza. É, ele fala assim, né, é, praça, acho graça, prédio, acho tédio. E aí ele sai correndo da arena, faz a Katniss mesmo, né, vai pra um canto dele, ficar se pendurando em árvore, não sei o que e tal. E aí de cara já... canhão a rodo, né? Ele já fala assim, eita, morreu foi gente. Começa a contar, mas não sabe quem ainda, porque ele só vai ver os rostos... rostos? Rostos. Rostos. No caras. Céu depois. Os miojos, né? Miojos. Os depois. E aí, gente, me irrita muito. Me irrita todo muito o ritmo. Ele... gente, e tipo assim, o que me irrita também é que ele é muito... é... como é aquela mulher, gente, da Disney, a Branca de Neve, falando com os animais? Aí os animais me informam. Aí o coelhinho me ensinou que a água é envenenada. Ai, que tadinho do coelhinho. Obrigado, coelhinho. Ai, as borboletas. As borboletas. Aí depois tem um outro coelho que não bebe a água e ele fala, ah, você é meu amiguinho. Você é esperto, né? A gente vai sobreviver junto. Ah, tipo, a Branca de Neve dos Jogos Vorazes. Só cantando com os passarinhos. Ah, meu Deus. É, já pra fazer um paralelo, né? Que é... Rachel Ziegler, né? Que era do Aberto de Neve, né? Do callback. E aí ele fica nessa punhetação com esse coelhinho, não sei o que, daqui a pouco encontra Lulu. Ele tá escondido, fala... né? Aí Lulu encontra ele, né? O negócio. Isso, Lulu chega e fala assim, oi, eu sou Luella McCoy do Distrito 12. Aí ele já sei que tá, garoto. Que inferno. Aí Luella fala assim, vai, te morreu, tentando me proteger. Não acreditar. Aí falei, ah, tá. A gente tem quatro pessoas do distrito. Uma você matou na carruagem, a outra você matou a Screen protegendo o Lulu. Tá bom, então. É, eu fiquei. É porque eu gostei do personagem. Eu achei interessante, eu achei ele. Sabe, um personagem que não era. Porque você começa detestando, ele é essa coisa aí, aí depois ele se mostra o seu valor e etc e tal. E tudo isso pra ele morrer off-screen, assim, não tem nada. Não tem apelo dramático também. Eu fiquei sentindo falta desse personagem. Uhum. Eu acho que no filme eles vão mostrar. Tomara. Eu acho que vai ser na hora do massacre. Lá assim... Remy vai estar correndo e aí já vai mostrar ele protegendo. Ele não precisava ter morrido na primeira hora. Pelo amor de Deus. Ele podia ter ficado um tempo ali com o Remy. Eu queria ouvir ele calculando as chances, entendeu? Uhum. Calculando as odds. Mas você sabe que por que, né, que ele morreu off-screen, né? Porque é por causa da CPI das bets. Foi a Virgínia que mandou. Uhum. Eu não sei se, assim, quando eu ouvia falar sobre jogos do Remit, eu imaginava que, assim, pô, pra ele virar esse cara, né, transtornado, não dizendo que esse livro não seja motivo pra ele virar o que ele vira, tá, gente? Mas o que eu achava que faria mais sentido era Remit ter uns aliados dele ali, ter um negócio, mas ele querer sobreviver. E ele ter que matar a gente, inclusive, não só do outro lado, como do lado dele. Eu esperava ver isso. E não é, tem mesmo. É a mesma coisa, a minha maior crítica que eu tenho desse livro é que ela fez coisas pra não mostrar que ele... pra ele mostrar que ele era um personagem bom, que ele virou conforme teve. Mas assim, o cara tava só tentando sobreviver. Se ele matasse qualquer pessoa ali, ele não era filho da puta. Ele tava sobrevivendo a uma coisa que ele matava e morria. Que é o que acontece com a Katniss, né? A gente vê ela quebrando ao longo dos três livros, porque ela tem que fazer coisas que não é só tentar sobreviver, ela quer viver e ela tenta sobreviver a todo custo. O Remit, ele tá só focado numa missão e ele não tem sacrifício, assim, não. Ele não se sacrifica, né? As pessoas se sacrificam em redor dele, né? E a Katniss, ela meio que se sacrifica pelas coisas. É, porque ele não. Ele, tipo assim, se ele fosse matar e pensar, eu tenho que matar porque eu tenho que voltar pra minha mãe, pro meu irmão, pra Lenore Dove, essas coisas, não. Ele só não mata. É a mesma coisa que o Lucy Gray, que não faz, mata ninguém lá, né? Ou você mesmo assim, se fosse o caso dele estar muito focado nesse plano do tanque, ele, sei lá, passar por algumas pessoas que tentassem matar ele, mesmo se fosse aliados e tal, dizer, porra, tamo aqui, eu vou ter que matar pra. E ele pensasse, porra, eu vou ter que matar, então vou seguir meu plano, sabe? Não tem isso. A única morte que ele é um pouco responsável é a última. Não, não, tem umas que ele faz em legítima defesa no meio da loucura, mas ele fala, tudo aconteceu muito rápido, né? Nem sei como é que eu matei, nem reconheço essa pessoa. Uhum. Mas assim, eu acho que é um potencial dessa situação, porque sempre que eu penso em Jogos Vorazes, eu penso isso. Eu penso, cara, você tá num lugar que só uma pessoa vai sobreviver, você pode ter afinidades ali, e você vai ter que fazer escolhas. E eu acho que ela desperdiça esse potencial com o Remit o tempo inteiro. Ainda mais do jeito que ele se torna, que a gente vê ele no futuro, era muito mais crível a gente ver ele fazer toda essa loucura do que ficar só fugindo da situação. Pois é, eu queria ver um anti-herói. Por mais que, beleza, vou fazer o Remit revolucionário, não sei o que, ok. Mas eu queria ver ele tomando atitudes que assombrassem ele para além do A Capital Matou Quem Eu Amava. Que tipo assim, ele fala, o Snoke me fez fazer isso. Igual aquela menina lá da árvore. Eu achei que ele ia matar ela lá perto do final. Sim. Não, é. Ele tá lá alimentando a coitada. Teria sido mais dramático. Dando comidinha. Dando comidinha na boca. E que foi outra Luella, né? Mais uma pombinha, né? Pombinha. Um bichinho. Eu concordo, eu acho que faltou tragédia para o Remit, né? Eu acho que ela, eu não sei porque essa escolha do Remit jovem ser esse menino bom, eu não consigo, outra palavra, esse birimbau, não sei porque que ela escolheu, quer dizer, não sei, a escolha, enfim, não importa o porquê, né? O que me incomoda ela ter feito essa escolha, de ela retratar um Remit que é um bom moço. Eu acho que ela se afeiçoou tanto a esse personagem, que ela realmente não teve coragem de fazer o que ela poderia fazer. Porque, assim, né, tem personagem que você fala, vou fazer sofrer o quanto for, tu nem aí, né? É a função dele. Faltou ódio, né? Faltou ódio. E tem os que você protege, faltou ódio total. Porque, assim, ele ser um menino bom, pra mim foi interessante no começo, porque eu falei, porra, agora pra ele chegar no Remit que a gente conhece lá da frente, vai ser porrada, né? Tiro, porrada e bomba. E não tem, na verdade a gente descobre que o Remit lá da frente não era nem irônico, né? Ele chamava a Katniss de queridinha porque ele achava ela uma fofa. Não, pra mim a visão que eu acho que ela tem é que o público, ela pensou que o leitor não ia entender se ele matasse as pessoas. Tipo, tirou também o acho. De... Porque assim, ela tem toda uma mensagem da revolução, da transformação do que faz uma pessoa antes de entrar na arena depois, que ela não coloca de uma pessoa que entrou, teve que matar, podia ter matado mó galera, porque ele cria esse personagem, eu sou malandrão, não sei o que, ele podia ser um malandrão dentro da arena também. Sim. E aí ele fazer as coisas, as mortes das pessoas, ter influenciado e tal, desse jeito. E aí, pra mim, e aí ele se tornou, que se tornou por causa disso. Não porque no final uma balinha lá fez ele virar o Remit, né? Ele tá longe da ação o tempo todo, né? Longe, o tempo inteiro. A ação acontece, ele não tá. Ele não move a história em nenhum momento. Só na hora que ele tem que explodir o bagulho lá. De resto, a história se move ao redor dele e ele vira o protagonista depois da arena, né? Quando ele entra. Tanto que até antes, quem mais move é o Beat e o filho dele. Move as coisas. Ele tá lá só como um agente que ajuda. Se tivesse o livro fosse o foco do Ampert ou do Beat, teria muito mais sentido que do Remit, se você for parar a pensar em relação ao jogo. Sim. Tá, então. É que é isso. A Katniss também é usada por muita gente e não toma decisões, mas ela na arena, ela tem que tomar. Ela tá, por mais que ela passe uma parte isolada, mesmo a parte que ela tá isolada, ela tá surda uma hora, na outra, ela tá sempre, tipo, tendo que fazer algo ou pra fugir, ou pra escapar, ou ela mata alguém. E ela tem agência, sobretudo. Parece que o Remit, ele não tem agência. Ele não faz as coisas, ele não escolhe fazer. A Katniss, ela é proativa, né? E aí, por isso, ela faz várias merdas que atrapalham, inclusive, os planos, né? O Remit, não. Ele é bem comportadinho até nisso, entendeu? Ele não tem proatividade. Aí falta ele ódio. Tomar decisões. Falta ódio. Eu acho que é bem isso, assim. Não, é assim, a gente já percebe no começo do livro, né? Porque a Cat se voluntaria pra entrar no lugar da irmã. E o Remit, ele é posto porque ele tava ele lá. Ele vai defender Lenore Dove. Foi pagar o lanche de Lenore, acabou pagando o lanche. E ele nem queria. Se tivessem colocado Lenore Dove na arena junto com ele, aí pudesse ser outra história. Eita, era meio. Eu achei que ia também, uma hora. Porque a impressão que eu tenho é assim, o Zanon falou assim, ela não quis, ela achou que o público não ia entender. E eu acho que é um pouco assim, a Katniss, ela sofreu um certo hate, né, das pessoas que leram, por motivos diversos, né, e eu acho que ela não queria que ninguém odiasse o Remit. Ela falou assim, eu vou fazer ele o mais heróico possível, pra ninguém questionar nada do que ele fizer. Pode ser também. E pra mim, como vocês falaram, ele é mais carismático a princípio, mas isso tornou ele um protagonista mais fraco do que a Katniss de longe. Sim. Porque é isso, tudo acontece com ele, nada é a escolha dele, ele não faz a história andar. Ele tá na história dos outros pra, só pra sobreviver ali, ele não faz nada demais. Tanto que o povo se mata lá tudo e ele sobrevive, ele é igual a menina que ficou escondida quase na arena. É. A Wyrus ficou só fazendo a egípcia. Menina, igual naquela parte que ele tá na árvore lá, que a menina lá tá, ele tá dando frutinha na boca, pra mim ele empurrar aquela menina da árvore e dar uma zarabatanada na outra que tava ali embaixo. E aí, gente, acabou o jogo, ele ganhou. Seria pedir demais, né? Eu amo. Eu tive esperança até esse momento. O grande impacto que a gente tem aí também, né? Que quando ele encontra Lulu, e Lulu conta sobre a morte de Wyatt, você pensa assim, ah, agora a gente vai ver uns capítulos aí de Remit e Lulu, né? Tentando se virar. Sim. E aí, ai, meu Deus, ela morre imediatamente. Lulu fala assim pra Remit, no seu tempão, e morre. Deu uma cafungada nas flores e morreu, gente. O Remit fala assim, mulher, tu cheirou flor, não se faz isso nessa arena. Ele olhou pra Lulu e disse, vale, morreu, não me diga isso. Ai, gente, que inferno, cara. É, eu achei. E outra, tem isso mais também, né? É, as pessoas morrem mais pela coisa da arena do que pelas pessoas matando, né? E até até a morte da Maisley também faltou drama com o Remit. Pra mim todas elas faltaram. Né? Porque, tipo assim, o que acontece também com a Maisley é que eles estão lá, aí se discute e ela vai embora. E aí, na hora em que ela vai embora, ela já é atacada, ele chega lá, ela já tá morrendo já também, ou seja... Exato, mas tudo é assim. Todas as mortes ao redor dele foram assim, mortes que ele não pôde evitar e nem tentou, né? Que ele chegou, já tava acontecendo e tal. Uhum. Inclusive a próxima morte, que é assim, quando a gente tem o encontro de Remit com a Pé, que é quando o plano começa a ganhar forma mesmo, né? Porque eles ficam ali falando em código. Aí realmente tem um pouco mais de desenvolvimento, pelo menos os dois juntos. Uhum. Indo fazer a fogueirinha, não sei o que e tal. Aí, eu não sei se eles já fazem o negócio do tanque antes ou é depois. Eu acho que eles tentam fazer, né? Ele fica, tipo, o Ampé fica fazendo guarda ali enquanto o Remit vai estudar a área. E aí tem o plot que, pra mim, foi o cúmulo da preguiça, que foi os esquilos, né? Modificados que foram atacar Ampé. Porque Remit fala assim: quando eu olho, não vejo Ampé, só vejo um monte de monstros, de esquilos, não sei o que, em volta dele. E eu penso no se BT vai entender o que eu vou ter que fazer e tal, não sei o que. Eu pensei, porra, agora sim. Remit vai ter que chegar, tirar esses esquilos do caminho e matar Ampé antes que ele, né, sofra mais. Aí ele fala assim: os esquilos saíram, não tinha mais nada. Cheguei lá e tava só o esqueleto, só a caveira. Só o Olavo de Carvalho, né? Nenhuma morte por misericórdia Remit vai cumprir, assim, tipo, sério. Então, eu pensei que ia ter, nessa hora eu pensei, falei, ele vai matar o menino. Eu tinha certeza. E aí vai começar o trauma, né? É, foi triste mesmo. Eu também achei todas essas, tudo isso assim, meio, ai meu Deus, morri. Sabe as formiguinhas do Vida de Inseto? Morri. Morri. Até porque pensando em relação à audiência que a Capital quer com os jogos, no primeiro, pelo menos, né, o que a gente tem da visão da Katniss é que a Katniss fala assim, quando tá muito tempo as pessoas escondidas e nada tá acontecendo, a Capital joga, os bichos joga coisa que vai, né, ou causar uma morte ou vai tal, pra as pessoas não ficarem, né, tocadas. É o Tadeu Schmidt, né, cutucando, só que sim, o que dá certo. E nessa arena do Remit não é à toa. A gente vai só ele ficar matando também, gente, né? Com planta, com água e com bicho. Você acha que o Plutarque planejou mal essa arena, Leandro? Nossa, essa arena pra mim foi uma das piores planejadas. Até o jogo da Lucy Gray teve mais morte. É, e o jogo da Lucy Gray, eu acho que a arena foi mais interessante do que essa aqui. Porra. A precariedade das coisas. Teve até Snow lá dentro, né? Porra. Eu fiquei pensando, na real, qual que é a graça pra Capital? é botar essas pessoas dos distritos se matando umas às outras. Não é botar essa galera morrendo cheirando flow. Pra mim, na minha visão, pelo menos, né? Exato, eu também acho a mesma coisa. E aí eles pagam, eles estão pagando lá, né? Exato. É, a gente vê o Big Brother, a gente quer ver o povo se matar, mas com tortura psicológica, que é entretenimento, sim, né? Não ver eles fazendo sarau. Porque imagina se a gente visse Big Brother e falasse assim: ó, ninguém vai precisar votar em ninguém, mas se em algum momento alguém cheirar a flor errado, tá eliminado. Tá eliminado. Eu acho que não ia ter muita audiência. Não. Porque na sorte, né? Tipo, não é consequência de um ter que matar o outro pra mostrar. Exato, no máximo você fala assim, ah, quem conversa com o coelho sobrevive. Uhum. Ai, gente, vamos sair da arena? Já explodiu tudo. Não, tem muita gente que morreu de espinha ainda. Teve uma lava que ainda a gente também não viu, né? Depois da explosão. Ah, essa parte eu fiquei interessado em ver. Vamos lá, tem a lava e que Maisie Lee que tava lá também, né? Eu queria ver essa perspectiva aí. Tá. Maisie Lee matou uma galera, pelo que eu entendi, né? Uhum. É, ela tá zarabatana, meu filho. Só nas sopradas. A gente tem uma morte aí por os dardos de Maisie Lee, que é Panache Barker, né? Esse grande personagem também. Panache, é outro nome. Vamos, Panache. Que é a hora que o Raymond começa a fazer alguma coisa, que pelo menos ele tá... Foi essa a única agência que ele tomou, né? A atitude que ele teve que matar um também, né? Nessa hora que... Acho que ele mata os dois uma vez, que ele tá sendo atacado e ele fala assim, ó, meu Deus, eu fui, enfiei uma adaga em não sei quem, mas tudo aconteceu muito rápido. Ele mata uns dois ou três. Tudo aconteceu muito rápido. Dois ou três eu acho muito, acho que se ele matou um foi muito. Foi um ou dois. Não, é, um ou dois. Eu acho que um que matou foi a Maisie e o outro que... Ele matou. Tinha dois, ele matou um e a Maisie matou outro. Com a faca, ou que era uma espada, não é? Entendi. E aí tem uma parte também que eu acho muito interessante, que é quando o povo da produção, né, entra no confessionário pra trocar umas coisas. E eles morrem. Gente, achei maravilhoso esse plot que tá... Tá Remite, Maisie Lee e duas avulsas, né? Dos carreiristas. Vendo o povo, e o povo tá assim, tá? Perplexo. Que eu faço agora? Aí tá mesmerizado. Os dummies, né? Exatamente. Morrer dois dummies, gente. Olha, muitos prejuízos pra capital. Ai, gente, é maravilhoso. Eu acho que a Maisie Lee é a outra menina que mata os dummies, né? É. Uhum. É, a Maisie Lee acho que mata um. Por isso que manda os bichos em cima dela. Muito triste, muito triste. Esses dois anônimos que a gente não conhece. Pois é. Igual também as anônimas que tá lá lutando com eles, que chega na final, né? E são sobre elas duas, né? Porque você fala Panache, Panache o tempo inteiro, né? Você fala o grande embate vai ser Rebeat Panache. Né? Porque você tá acostumado com o Kato, né? Que é o grande rival de Katniss, que ela tá no final. E aí eles matam o Kato de Rebeat, né? Com um dardo. E depois fala assim: agora a grande rival de Rebeat é Silca. Silca. Sei não, viu? E eu não sei se vocês tinham uma expectativa, mas eu tinha uma expectativa pra cena que a gente já conhecia, que era do Machado, né? Sim. Achei uma descrição meio pombo também. Igual... Achei bem pombo. Mas, ué, já acabou. Eu acho que, inclusive, ela perde a chance de fazer a descrição direito várias vezes. Tem uma hora que você fala assim, ah, não, agora entendi. Aí ele alonga um pouco mais. Aí vai, aí você fala, não, agora vai. E não vai, aí eu fico assim, ai, que saco. E de repente já foi, já acabou. É, aí de repente off-screen, um machado na cara dela. O bom é que o filme vai poder resolver tudo isso, né? Vai botar um on-screen. Não, eu acho que o filme vai resolver muita coisa, eles vão mostrar muita coisa. Sim. Tomara. Eu acho que, como o Sidney falou, essa parte das Joaninhas é muito legal, assim, a descrição é muito boa, né, que eles... Estão ali olhando. A única parte assim, na arena que eu me senti realmente agoniado, como eu me sentia nos outros livros. Uhum. Mas vocês não acharam que a arena é meio parecida com a arena do primeiro jogo da Katniss? É tudo parecido. Também era tudo igual, porque não foi nada diferente. Só o fato de tudo ser venenoso era a única diferença, né? Mas de modo geral era uma floresta, né? A primeira arena da Katniss era uma floresta, a segunda também, só que tinha um relógio lá no meio, né? No oceano. Tinha uma ilha, mas era tudo floresta também. Eu acho que a única arena diferente é essa arena cheia de espelho da Wires, que até agora a gente não sabe o que aconteceu. Né? É, então, porque ele fala, tem uma arena de espelho, né? E depois você chega, aí a arena normal. E aí o jogo da Cat é uma arena normal. O da Lucy Gray foi um pouco mais diferente. Porque também não tinha nada, não tinha nem recurso. Era, né? Foi num terreno baldio qualquer. Exatamente. Ainda não tinha essa arena, né? Era num estádio, né? Um negócio assim. É. No estádio era do Toninho, Brasil. Toninho! A banda Kiss Me que abriu os Jogos Horários. E aí, já foi na banda Kiss Me, Leozio? Foi já esse fim de semana, amigo. Você não foi? Não fui, porque eu vi o show de São Paulo, achei muito caído, as pessoas tudo depressivas. Entendi. Mas não fui porque tava caro mesmo, achei que não valia, não. É, pra ouvir uma música, né, ou duas. Exato, pra ouvir três. Esse Lorena revelou que, na verdade, a única que não era cover mesmo era Kiss Me, né? Eita, farsantes. Mas, Sidney. Eu. Uma coisa que eu queria te perguntar como pessoa que releu recentemente. Claro que isso vai também da percepção do que a capital assistiu e tal. Eu tinha a impressão que o negócio do campo de força do Machado era uma armadilha que Remit fazia pra pessoa morrer no final. Dá a impressão mesmo. É porque e não foi, né? Não, não foi. Ele descobriu por acaso. E por acaso, o Machado, ele jogou, né? Eu também tinha entendido, e eu reli, e eu acho que é a edição da Capital que dá a entender que ele planejou fazer isso. Uhum. Mas ele não planejou, quando a gente lê essa descrição aqui nele. Porque ele tá lá, acuado, e a Silca vai, a Sulielka joga o Machado. E fudeu, né? Uhum, e ele mesmo fala, meu Deus, eu passado chocado que o Machado voltou, rasgou a cara de Sulielka inteira, menina. Exatamente, eu pensei que tinha sido assim. Pelo que eu me lembrava, e depois que eu reli agora recentemente, a ideia na minha cabeça que eu tinha da vitória do Remit foi assim: em algum momento, durante os dias na arena, ele descobriu que isso acontece, uhum. É isso, né? E sim. Aí ele planejou usar isso a favor dele no final. Tipo, eu imaginava que na hora que ela tava correndo, ele tinha ido de propósito pra lá, pra ele tentar fazer se fazer isso de alguma maneira, né? Sim. Se aproveitar. E eu teria achado muito melhor. Só que a gente, aí na descrição é um pouco decepcionante, mesmo que você vê que ele tá correndo e chega lá no final, por acaso ela joga, por acaso ele desvia, por acaso o Machado volta, por acaso, então não, não foi proposital, né? Aí foi um pouco, aí mais uma vez o Haymitch sem agência, né? Sem fazer as coisas que acontecem com ele, as coisas acontecem para ele, né? Ao redor dele. E aí, como você falou antes disso, a morte da Maisie, eles estão lá juntos depois de atravessar o campo lá do Juninhas. E aí ela fala assim, ai, que eu não sei de ficar aqui, garoto, vou ali. Ai, tá bom, ai, minha irmãzinha. E aí ela vai e morre, Squim, e só chega pra ver depois. E aí nesse sentido, como é que a gente vai culpar a capital, né? De ter feito uma edição que privilegia a narrativa, né, o plot. Exatamente. Ai, Brasil. Como defender. E aí, depois da morte de Mace, né? E de Silca. Sim. E da Otavusso, que eu nem lembro como morre. Ah, tem o L ainda, né, gente? Antes da Silca. Quem? Ah, pombinha final, né? Que tá na árvore. Pombinha que tá pendurada na árvore toda. Ah, mas a Silca que mata ela. Então, mas tem uma cena linda que eu queria destacar aqui. Que é a do leite, né? O leite, tem isso, ele que ele também recebe o leitinho da capital, né? O callback do leite. E aí ele fala assim: eu não vou beber leite não de novo, não. Eu mesmo não. Eu nunca bebi e não vou beber agora. Ele já bebeu, sim. Ele já bebeu. Deu uma balagada só. Você acha que não, mas aí eu acho que ele pensou: eu vou assumir pra Panã inteira que eu bebi o leite de Snow, não. Bebeu no sigilo, né? No sigilo, discreto fora do meio, o Remit. Eu gosto que o Remit se acha muito espertão, né? Ele fala assim, porra, eu vi esse leite aqui, cara. Presente da capital pra você. Só pode ser veneno. É veneno. E fala assim, meu, eu tô passada chocada. E eu fico imaginando a troco de que Snow ia mandar uma jarra de leite com veneno pra Remit, sabendo que ele obviamente não tomaria. Sendo que ele podia só mandar um bicho pra matar Remit, já que ele fez isso com todo mundo que tava nessa arena, né? Remit era tão ameaça pra ele que ele não fez com Remit, né? Fez com todo exatamente, mundo. Exatamente, fez com todo mundo e o cara que tava sabotando ele desde o começo, ele só mandou leite. É, que tava lá no mesmo lugar o tempo inteiro, querendo arrebentar, eles não viram na câmera, né? Sim. E ele fala, né, gente, essa parte que eu achei muito importante quando eu li, que o leite de Snow é frio e cremoso. Ah, não foi recém-colhido, né, que depois de esfriar. É sem ordenhado, né? Ai, que ótimo. Ai, que nojo. E aí, será quando que ele encontra. De rosas, o leite de Snow. Ah, com certeza, leite de rosas. Né? Ah, leite de rosas. Rosas sangrentas, né? Rosas malditas. Eu adoro que quando ele encontra essa garota, o Ellie, né? Que ele fala, ah, tá muito desnutrida, dou uma batatinha pra ela, não sei o que, ficam lá comendo coisinha. Tem uma cena que eu achei muito linda, no pior sentido da palavra. Que é, eles estão na árvore comendo, e aí tá chovendo, nevando, caindo lava, não sei o que. E aí a Silka tá lá embaixo procurando eles na árvore. E aí Snow abre o chocolate e divide entre os três e joga um pedaço pra Silka na ele ponta da árvore. Ai, ele é muito tonhão, né, gente? Menino, é o que eu falei. Era só dar uma zarabatanada na menina lá embaixo. Dá um empurrãozinho na outra, ele ganhava, o jogo acabou. Foi realmente um livro feito pra fazer o Poço de Virtudes, né, do Hemingway. Uhum. E ele ainda fala assim, ah, nesse momento, os três últimos sobreviventes dividindo esse chocolate, não sei o que, é um ato simbólico muito lindo. Ele fala assim, ah, é muito chato você, Remite. Muito galera, né? E depois ela vem e corta a cabeça da sua pombinha. Pois é. E aí, gente, quando também, né? Nossa, também. Quando ele chega, ela já tá segurando a cabeça da menina. Já tá decapitada. E aí, quando o Remit é coroado campeão, ele tá todo fudido, todo lanhado, né? Porque passou por altas e boas. E aí a gente tem capítulos e mais capítulos de Remit sozinho na vila da galera do distrito dele. Tomando leite, comendo pãozinho. Leite, pão e leite, pô, é o programa do governo, né? Pão e leite, vocês lembram? Sim. Nos anos 90. E aí ele fica lá enlouquecendo, pensando em Lenore e Dove, pensando em mamãe, pensando em Sid. Uhum. Até que aparece a galera pra preparar. Aí, de novo, né? Sidney falou que é a descrição da nudez dele. Aí, sim, o povo vai esfoliar ele, dar um banho de banheira. E ele aí faz uma massagem. Rasgado, e mesmo assim, é. Sabe o que me chocou muito? Foi a sensualidade com que ela descreveu a hora que quando ele tá dando a entrevista do Vitorioso, né? Depois da edição, né? Que acabou. Uhum. E aí, o Pedro Bial vai conversar com ele lá. E aí ele pede pra mostrar a cicatriz da barriga dele, né? E ela descreve, eu gosto do jeito que ela descreve como ele baixa a calça até onde a modéstia lhe permite, né? Pra mostrar a cicatriz. E aí foi até a testa do menino, gente, pelo amor de Deus. Só mostrou o Vzinho ali, né? Mostrou só a curva, né? A V-line. Mostrou só o talo. Aqui. Mas em rede nacional, você vê que Panem é totalitarista, mas ela é mente aberta pra nudez na TV, né? Em horário, sim, nobre, um menino mostrando ali o talo do caule de semente. Eu amo o caule de semente. Só pra ver. Caule é foda. Só pra ver uma cicatriz. E eu amei que, assim como no bate-papo do Eliminado, né? Que você sabe que eles não têm contato, não pode usar celular e tal. Eles mantiveram o Remit sem contato com ninguém até ele dar essa entrevista lindíssima, né? Uhum. E aí o... A dignidade dos relatos. Sim. E aí o Gil do Vigor fala, ai, foi incrível esse jogo, basculhou muito, né? É, vigorou também. Brasil, e aí mostra essa edição incrível que eles tiram tudo de lugar, né? Muda a ordem das mortes das pessoas e o Remit fala, gente, mas... Tô passado. Não dá pra entender nada, né? Quem, como se ele nunca tivesse assistido uns Jogos Vorazes na vida. Eu fico me perguntando, gente, não passa todo ano. Ele e como eu falei, tudo que acontece nesse livro, o Remit passa o livro inteiro dizendo que vai acontecer, e depois quando acontece ele fala assim, não acredito. Exato. Porque ele fala o tempo inteiro, será que estão mostrando? Será que estão editando pra caralho? Aí quando ele fala assim, gente, editaram. Eita, meu Deus. Tô passada, chocada. Nossa, mano. Boninho na cadeia. Mas aí falam pra ele assim, rei, tu vai brilhar agora. Tu vai ter vida de rei na vila dos ganhadores e tal, né? Vai ser incrível. E aí ele fala assim, eu acho que não vai ser, não. Mas... acho que não vai ser assim. Vamos acho ver, que vou né? matar toda a minha família e todos os meus amores. Ele fica na jaula, né? Preso nas festinhas, né? Que tem também. É mesmo, ele fica. Ah, é verdade. Também. Tem que fazer o pós, né? É. E eu acho que tem a. Não sei, tem essa menção aí de por que no terceiro livro, quando o Finnick vai falar do que aconteceu com ele depois dele ter ganhado, né? Que ele foi vendido e tal, como objeto sexual, prostituto, né? E aí que você entende que isso é meio que o padrão quando ganha um padrão, né? Nos Jogos Vorazes. Né? Se a gente ganhasse, a gente ia ser prostituído. Isso, né? Exatamente. Só que não fizeram isso com o Haymitch. Snow não fez isso com o Haymitch, apesar da até o caule do membro dele ter ficado à mostra, né? E tal. E ele todas as descrições. E aí, o Haymitch era feio. Era feio, né? Apesar de... É, o homem camarão, porque né? Porque se fosse bonito, era flerte. Como ele é feio, era sério. E aí agora não... não tenho certeza se fica meio subentendido que, na verdade, não fizeram isso com o Haymitch justamente por causa que ele era esse revoltoso aí e tal. Ele não queriam ele na capital mesmo, não. Queriam acabar com a vida dele longe da capital. Mas eu não sei, se você pensar o... A Katniss, né, teve um grande desafio ali também por ela querer morrer junto com o Peter e os dois ficarem vivos. E ele só manda ela pra casa de boa. Beleza, que ela volta no jogo seguinte pra se fuder mais. Mas não tem esse negócio de ela ficar vários dias em festinha. É mesmo, não tem mesmo. Ah, mas, enfim, a gente também talvez esquece que são 25 anos, né, de diferença. Então alguns Sim. hábitos mudam, né? Eu acho que esse também é algo em que ela se apoia, né? É o tipo assim, existe um lapso temporal que pode explicar um monte de coisa que eu não disse. É assim, às vezes teve as festinhas e ela só não contou, né? Ou só não contou? Bom, tem umas festas só, ela só não fica exibida, né? Que tem uma festa até na casa do Snow, que ela vai no livro 2, depois que ela ganhou. Mas eu sei que depois dessa festança desse negócio, quando o Haymitch volta, ele... encontra uma galerinha ali da pesada, que depois a gente descobre que era o pai de Katniss, né? Um grande. Uhum. Um grande expoente cantor, né? De todos. Sim. Ele era cantor, hein? Aliás, gente, eu vou dizer um negócio pra vocês agora, tá? Eu adoro música. Na Sim. vida real. Ai, já mas não tem por que eu ficar lendo letra de música aleatória que essa mulher inventa. Um livro, eu pulo tudo. Menino, eu fazia leitura dinâmica, eu lia os começos meio rapidão, assim, passava, porque não servia pra nada. Né? Nossa, ficar essa música do né? distrito tal, essa aqui é o surgimento da árvore forca. Foi que bom. Árvore forca. E a música proibida, que ninguém pode cantar. E aí, sim, ele vê a gravação de Lucy Gray cantando a música proibida, né? Ele diz, eita, Snow ali, ó, é a cantiga dos Passos da Serpente. Será que o filme vai ser um musical? Com certeza. É. E aí, tipo assim, quando ele chega na casa dele, né, no Distrito 12, tá tudo pegando fogo já a casa dele. E eu não entendi um pouco direito, eu confesso que eu reli essa parte, e eu não entendi por quê. Como é que a mãe e o irmão dele foram mortos no incêndio? Tipo assim, por que eles não fugiram? O que foi feito deles que eles foram queimados dentro da casa? Às vezes deu alguma coisa pra eles dormir. Eu pensei nisso, né? Porque como o Snow gosta de distribuir seu leite, né, pra todo mundo, às vezes foi isso. É, oh, não ficou plano. Um morreram prêmio no seu filho. Morreu off-screen também, né? Off-screen também, todo mundo. E tipo assim, ele fala assim, eu chego, converso com fulano. É a primeira coisa que ele poderia fazer, que era pra ir pra casa, ele não faz. Ele fica batendo um papo com um avulso. Aí, depois quando ele chega pra casa, ele fala assim... Oh, meu Deus, isso é todo mundo vendo que eles estão sendo queimados vivos dentro de casa. Sim, e eu fiquei, ué, mas por que eles estão vivos dentro de casa? Pelo amor de Deus. Eu fiquei, mas nenhum vizinho viu que tava rolando isso. Tava todo mundo esperando o Haymitch voltar, mas a mãe dele e o irmão não estavam nem prestando atenção no movimento da rua. Eu fiquei muito confuso. Tempo de um incêndio, não é assim pra você morrer na hora que viu um incêndio, gente. Dá tempo de fugir. Como é que eles... Aí, não é o que eu não acho que é possível você morrer num incêndio. Porque a realidade está aí para dizer que é possível, né? O que me incomoda é que essa cena é tão mal escrita que não entendi o que aconteceu. Porque uma coisa seria se, sei lá, os vizinhos falassem assim, ó, chegou um monte de pacificador aí, proibiu todo mundo chegar perto da tua casa, trancou as coisas, a gente ouviu sua mãe gritando, mas não pôde ajudar. era uma coisa, mas parece que a vida tá normal no Distrito 12, tá todo mundo só ali, e de repente fala assim, meu Deus, sua casa tá pegando fogo, sabe? Como se um incêndio tivesse sido conjurado, assim, do nada, né? Apagando fogo, bicho, né? Tava todo mundo em volta do vencedor, e aí ninguém pensou em passar na casa da mãe dele pra ver. Você quer ir ali? Onde é que ele tá voltando? O teu filho vai chegar hoje, né? Será que ninguém falou com essa família? Exato, a família não tava na expectativa também. Todo mundo ia estar, né? Os vizinhos fofoqueiros ia estar tudo na casa dela, né? Ai, o Distrito 12 um ovo, pelo amor de Deus. Lenore 12 tava presa, foi bater na capital a notícia. Sim, eu tenho isso, tá, gente? Você não deve ter também. Tem muitas cenas que eu falo assim, cara, não tô afim de pensar em como essa cena vai ser feita, eu nem acho ela tão importante, então eu vou dar um jeito mais chulado aqui possível pra só... e eu acho que ela fez isso por várias cenas nessa parte final. Então, a impressão que eu tenho é que ela fez isso toda vez que ela foi descrever uma coisa que a gente já sabia. Então Sim. Ela não quis perder tempo, né? A gente já sabe que a mãe e o irmão dele vão morrer. A gente já sabe que Maisie vai morrer. Todo mundo que a gente já sabia que vai morrer, ela não se incomodou em desenvolver, né, a morte deles. Era só... Exato. E o que eu acho que é um desperdício enorme, porque, tipo assim, o fato da gente já saber não tira a graça de você ver como acontece, se Sim. como acontece for bem feito, né? Se for bem feito, bem desenvolvido. Spoiler, né? Você ter o spoiler não diz muito quando a qualidade da sua escrita e a qualidade da sua narração é boa de verdade. Você não se importa em saber, você quer saber como e não o quê, né? O que você já sabe. E aí eu acho que ela tenta compensar isso na dramaticidade do que o Remit está pensando a respeito do assunto. E fica meio bizarro, porque é isso, o Remit também já sabia. Ele fala, ele pensa, né, várias vezes, ele narra que ele nem espera encontrar a mãe dele e o irmão dele. Desde o começo, né? Desde o começo. E aí quando acontece o que acontece, ele fala assim, mas eu não tô acreditando que o Snow fez isso. Puta que pariu, por essa, né? Eu não esperava. É, já estamos caminhando pro final, finalmente, né? Que aí ele, pelo menos, Lenore tá viva, né? Lenore. Ah, esse grande amor que eles vão viver, eles falam, a gente vai fugir junto pra não sei onde, né? Igual porque eles não vai deixar a gente em paz. Isso. E aí ele fala assim. E aí eu olho Lenore Dove tá com a jujuba verde sangue. Vermelha sangue. Em suas mãos. Vermelha. É, verde sangue é ótimo. Verde sangue. É verdinho, né? Que tipo de sangue são esses, né? Meu sangue do Snow apodrecendo. É, assim foi. Mas e aí ela tá lá comendo jujuba como se não houvesse amanhã. E ela guardou essa jujuba, não comeu uma desde então. Não, tava na pedra, no meio do mato. Era guardada na pedra, ela guardou. O meu amigo não deve ter entregado pra ela, então vou dar agora, né? Porra, a jujuba lá tá 3 anos. Já vencida, cheia de bicho. E aí, assim. É porque você sabe que esses produtos ultra-industrializados, né, não estragam, né? Pois é. E é um diálogo insuportável dessa garota. Se ela ainda fosse viver mais, eu dizia mata, porque chatona. Que daqui a pouco tava arrancando, dançando uma canção ali, né? Ela fica, ai, remite à arte, é muito importante, não sei o quê. Vamos viver do que a natureza dá. Não, ela nem quer fugir nem nada. Ela fica meio que falando assim, ai... Eu não te mereço, é muito bom pra mim. Lenore Dove é meio biruleiro das ideias, né? todas as pessoas do bando, né? Não, mas eu quero saber de vocês que vocês gostaram da representatividade LGBT, que os pais de Lenore são um casal. Ah, né? Ah, verdade. Né? Que Remit é um grande aliado, né? Aliado, muito aliado, Remit. Eu sei que os pais dela é dois viados, mas pra mim não me importa. Não ligo. Importa que eles amem ela. Ah, vi muito os pais de Lenore se chupando na infância quando eles estavam... Essa safada dessa Suzane não faz um personagem LGBT, ele faz os pais da Lenore, que aparece em uma cena, e é o grande, né? É igual na Marvel, né? O cara da terapia lá no começo de Vingadores é o gay. O homem do Sérgio do Capitão América. Mais uma morte off-screen, né? A morte da representatividade aí. Pois é. Mas pelo menos a morte de Lenore é um screen, né? É, pelo menos, né? Foi essa... Ela começa a babar, baba baby, baby baba. Olha o que perdeu. Perdeu o seu grande amor. É nesse capítulo que tá, que tá intercalada a narração com o poema lá, menino. É, a música, né? Não é porque é o... Tem um capítulo que ele, que a narração é intercalada com o poema do Edgar Allan Poe. Ai, um saco! São uns três capítulos seguidos. Ah, é mesmo, é isso mesmo. Que é o poema que tem o nome da Lenore, né? Que é a personagem, sim, do poema. Então. Minha e querida Lenore. Nevermore, Nevermore. É o poema Nunca Mais de... Esse o Corvo Nunca Mais. Que vocês ficaram conhecendo com, né, o excelente episódio dos sócios de Edgar Allan Poe em Gilmore Girls, né? Quem não lembra. É, e também a gente teve uma declamação desse poema no SA, né, menino? Sim, foi mesmo. Que a gente já sabia que Emit ia curtir. Né? Preciso dizer, gosto do poema, preciso dizer que escolheram colocar na tradução a tradução do Machado de Assis desse poema, que é uma tradução foda e clássica, mas como o Léo fala, nem música nem poema intercalado com a narração eu não suporto, gente, eu fico tão nervoso. Você quebra um parágrafo de uma descrição com de repente o verso aqui, me tira todo do prumo. Eu fico okay, amiga, eu acho que tem até como você fazer com um trechinho de um poema ali aqui. É. Mas você botar o poema inteiro três vezes seguida, eu acho que realmente... Ah, fui pulando também. Não aguento não, gente. Ai, é, eu realmente intercalei pulando, né? Foi assim. Agora, aparecia... se a gente for levar em conta... Perdão, meu. Não, eu queria até te perguntar isso, Sidney. É, você usando um leitor de tela, no caso. Uhum. É, porque pra gente, o poema tá ali, é um bloco, né? Em itálico. Sim. Então é muito fácil só seguir, né? Uhum. No não, caso, pra você que é só o texto, como que você pula? Eu não pulo, não, eu tenho que escutar, eu tenho que esperar. Ah, então realmente pra você foi bem sofrido. Porque se eu for pular, atrapalha mais que, tipo, pular o reprodutor, uhum. Não vai pular exatamente pra quando... Não tem como você escolher o bloco, tipo, ó, eu quero ir pra partir de onde tem um enter vazio, não tem como. Não tem como. Que tristeza, amigo. Assim, tem como, mas atrapalha tanto o fluxo da leitura que eu prefiro deixar passar, entendeu? Uhum, porque não é um negócio espontâneo. Mas enfim... É, mas aí ela morre, né? Falando assim, morre. Não deixe chegar o amanhecer na colheita. Eita. Tã. Mas chegou. Foi o primeiro capítulo. Eu queria só dar um crédito, assim, porque, apesar de tudo, o fato desse poema estar aqui me irritar... É, eu gosto como ela usou isso para determinar o que vai ser do Hamlet de agora em diante, né? Porque, apesar de agora eu estar gostando um pouco menos do livro, depois dessa conversa... eu a terminei gente estava aqui para isso. Eu terminei gostando muito porque, justamente, porque o poema, esse poema Nunca Mais, do Poe, fala justamente do... Do RuPaul? Do Edgar Allan Poe. Ah, tá. RuPaul Degrees. O personagem do poema, ele é atormentado pelo corvo que diz nunca mais, que é justamente dizendo que a mulher que ele ama, que morreu, nunca mais vai voltar, né? Uhum. Chama Lenore, né? No conto, no poema. E o poema todo é contando, esse narrador é completamente atormentado. E é um poema muito atormentado mesmo de se ler, né? Você percebe o tormento do eu lírico aí, enfim. E eu acho interessante trazer isso como se ela estivesse dizendo que o personagem desse poema é o Hamlet, né? Que perdeu a Lenore dele e vai agora nunca mais, né? Vai ter nada na vida. Uhum. E a vida dele vai ser uma merda que a gente já sabe que vai ser, né? Até o final, né? Porque mesmo, aí eu relendo a trilogia original, né? No final, mesmo depois de tudo, o Hamlet, ele ainda termina na merda, né? Ele planeja a revolução acontece, ele participa, tem a Katniss lá, ele sobrevive com a... Vive lá com a Katniss e com o Peeta, mas ele continua alcoólatra, ele continua triste, ele continua sozinho, só cuidando dos gansos, né? Uhum. Que eram os gansos que lembrava ele da Lenore, né? De Lenore e Dove. Mas apesar de eu não ter gostado da escolha da Suzanne de ter feito ele um bom moço, né? E fazer ele se quebrar desse jeito a partir desse bom mocismo dele, eu gosto da consistência que ela traz pra essa figura trágica que o Hamlet é, né? Esse personagem trágico que não tem redenção nem salvação mesmo. Uhum. É, eu acho, pra mim me falta não só motivos, tá? Eu acho que o trauma que o Hamlet passou faria uma pessoa estar ali, mas eu acho que tinha muita coisa interessante. Beleza, já que ela tá, né, tratando um universo com tantas possibilidades de poucas informações que ela deu no futuro, eu acho que tinha muitas coisas que poderiam ter acontecido mais impactantes do que o que aconteceu com... Porque foi tudo esperado. Tudo, todo o trauma dele é esperado, assim. Tipo, ah, sim. Beleza, ele tinha uma mãe e um irmão que ele gostava muito, que ele esperava que fosse morrer, morreram. E uma namorada doidinha, que também. Que era a mesma personagem do livro anterior, né? Exatamente. Lucy Gray. Era o remake de Lucy Gray. A única choque que a gente teve durante o livro todo, na verdade, foi a escolha do Remit pra ir pra Arena. No primeiro capítulo, exatamente. Ele escolheu, né? Ele foi defender a gatinha e Como ele foi para lá. De resto, não teve nada que você falou, meu Deus do céu. Infelizmente, assim, eu gosto do livro como um todo, mas é o que eu falei, eu lembro dos detalhes, não gosto tanto. Mas eu gosto porque eu gosto do universo assim e gosto também da escrita dela. Eu acho que é bom. É bem embora bom, a gente esteja dizendo aqui que faltou, né? Ela deixou a desejar que... Mas cativa mesmo, né? Ela é interessante. Apesar ela sabe criar os personagens e tudo, ela só não sabe... Eu acho que como ela estava muito limitada para escrever, que ela não podia fazer muitas estripulias, né? Além do que Remit vivo no final e tal, eu acho que faltou um pouco mais de ousadia que ela teve nos três jogos horários, assim. Principalmente mas ela estava tão limitada assim, mas ela se limitou. Quem se define se limita, né? Eu amo, né? Eu acho que ela se limitou mesmo. É aquilo que a gente falou do Remit, ele tinha que ser muito grande herói. Eu acho que ela tava cansada. E a impressão que eu tenho é que o livro foi escrito muito rápido. Eu acho que se ela tivesse levado mais tempo pra escrever, ela teria escrito melhor. Embora, tipo assim, são 5 anos, né? Desde da Caatinga até aqui. Eu não acho que ela passou esses 5 anos escrevendo. Ela decidiu escrever ano passado e escreveu. Tipo, eu também acho. Tanto que foi assim, anunciaram, isso. Já tinha um filme, já tinha não sei o quê. Bateu o Pix, né, filho? Faltou lapidar. Faltou o trabalho aí de... Vê se pagar eu e Léo se a gente não escreve em 5 minutos um livro. Assim, não precisava nem ser, tipo, dela em si, mas assim... Ela, ó, eu vou entregar o rascunho aqui, o primeiro draft. Preciso que vocês, né, tenham uma boa editada. Não teve, foi tipo assim... Ah, Suzane, você é tão criativa, meu amor. Ai, então, vamos publicar desse jeito, tá maravilhoso. O que você faz é ótimo. Faltou, me lembrou muito, e aí não tô dizendo que se compara ao grau de loucura que foi, não. Mas me lembrou Divergente, o segundo e o terceiro, que eu acho que teve essa pressão muito grande também dela terminar. E a mulher girou a roleta da aleatoriedade e falou: agora eu vou tirar eles do mundo aqui e botar um negócio cientista maluco. De repente, Ford não é mais Divergente, não, só atriz que é, sabe? Foi tipo umas coisas assim, dessa coisa de tipo, da pressa, de não ter o tempo do processo mesmo, porque às vezes demora, né? Demora. Escreveu às vezes demora anos, né, Leonardo? É, exatamente. Ah, é isso. Ah, enfim, não sei. Se eu acho que para como apanhado final, pelo menos da minha sensação, eu me diverti lendo. Eu terminei com uma boa sensação. Parando para analisar, eu acho que a narração podia ter sido melhor desenvolvida. Eu podia ter... podia ter acontecimentos mais interessantes dentro daquilo que a gente já sabia que ia acontecer. Eu gostei do personagem do Remit, apesar dele ser um bom menino aí. Porque, não sei, eu senti um afeto por ele, né? Apesar de todos os problemas que a gente disse aqui, eu me conectei com ele enquanto personagem, assim, enquanto indivíduo, né? O indivíduo que ele é e tal. E só que, de fato, deixa um negocinho assim, faltou coisa. Podia ser melhor. É, e eu acho que assim como o filme de Caatinga, dizem, né, eu não li o livro pra saber, mas que o filme melhorou muito o que era o livro, eu acho mesmo. Eu vou reler. Falta reler só a Caatinga agora, e eu vou reassistir o filme. Ah, minha coragem, hein? Mas não é tão ruim assim, não. Passa do primeiro capítulo, tu consegue. Pula, amiga, eu li os dois primeiros. Então vai no terceiro. Mas o terceiro é ruim, vai pro quarto, né? É assim que termina o livro. Não tava aguentando mais. Tá, mas é que eu acho que a Caatinga tem uma questão pra mim que é, como eu falei, eu queria ver o Remit anti-herói, mas o Remit tem qualidades que me fazem querer acompanhar a história dele. Do Snow, eu não consegui em momento nenhum, assim, porque aí comecei a dizer, eu como repolho, não tenho comida pra usar. Eu falei assim, que inferno, me deixa em paz. O Snow, na Caatinga, ele é um sad boy. Você vai ver que ele é um sad boy, assim. Ele tá o tempo todo se queixando de que Lucy Gray não gosta dele, não dá atenção pra ele. não quer, e depois ela foge, e você vai se me pagar por ter fugido de mim, porque eu sou foda, Snow sempre lento on top, e etc. E é engraçado porque a história do Haymitch é uma história, não é de um anterói, é de um herói, né? Ele não é contraditório, né? O Haymitch aqui nesse livro. Ele se torna um anterói no futuro, né? Aqui nesse livro é uma historinha assim, de herói que, de certa maneira, apesar de agradável, acaba ficando bobinha, né? Isso. Vamos falar do elenco, então? Que alegria, né? Esse livro. Quem Eu amei o cisne murchando. Ele falou, não, ele é bom. E a gente aqui fala, agora ele concordou com a gente. Foi contagiado. É verdade. Mas, ó, cisne, eu concordo com você do seguinte: eu tava esperando a arena e tal. E eu acho que a parte antes da arena é muito melhor. Sim. Porque quando chega na arena, eu falei que é bom. É porque não tem como ser pior, né? Do que a arena. Pois é. Não, mas é o que eu falei. Eu tenho muitas críticas, viu? Mas é um livro bom de ler. Eu li sem parar, assim. Sim, não sofri, não. Eu sofri só pulando as músicas mesmo. É, essa parte das músicas acho que de pouco demais, né? Mas... E aí o elenco, Léo? Todo mundo muito empolgado com esse elenco. Parece que, né, o anúncio dos atores e atrizes e cantrizes e cantreiros tá mais hypado do que o próprio livro. É, de casting, a galera envolvida aí, realmente, tirando aí não ter escolhido a Fenton da Torres, né, com o Mags. Que pecado. E o filho do Snow, verdadeiro, né? Exato. Eita. Porque, ó, nós começamos aí com o Haymitch Abernathy, é o nosso querido Joseph Zada, que eu tenho que falar, gente, que ele, o menino é as fuças do Woody Harrelson. Ele é realmente, assim, um... E ele faz juiz às descrições sensuais, e por que não dizer sensuais de Suzane nesse livro? Então, não vimos Church 300, você já viu? Não, se tem? Não vi. Ele alguma foto do Caule, né? E tal? Deixa eu ver se tem, vou procurar na internet. Ele é feinho, como deveria ser, né? Porque afinal, Haymitch não é nenhum galã. Quando ele mas for mostrar ele... o Caule de seu membro, eu quero um negócio. É, então, ele parece ter um molho, ele tem uma carinha assim de quem é safado. Entendi. Eu tenho a cara de besta, eu acho. Ah, mas besta safada. Nossa, é uma foto dele de cabelo azul. Olha aí. Meu erro. Pra você que acha ridículo o povo que... Que pinta o cabelo, né? Com 30 anos. Que é isso. Ah, menino, ele faz aquela série de viado Invisible Boys. Eu baixei essa série pra ver. Ele tá com cabelo azul. Talvez ele tenha algo pra mostrar. Algum caule aí. Será que ele tá dando cu, né? Sério? Que isso? Cara, que isso? Haymitch é ativo, claramente. É, sim. Tomou tanto no cu nessa. Ativo o cu que sai dando, né? Tomou até o leite disso, né? Ah, que inferno. Nós temos aí, gente, como Lenore Dove Baird, né? Que ela é realmente ligada a Lucy. Whitney Peak, que é uma atriz que tem a cara de barraqueirinha, assim, que Lenore tem. Ela é, inclusive. Ela tem cara de estudante de ciências sociais, assim. Ela tem, mas eu vou te dar uma na cara. Ela é a Zoya de Gossip Girl New Generation, que era a irmã da careca, exatamente. A gossipinha. E a personagem dela era chatíssima. Muito. Então, já tem, assistiu, já né? tem potencial. Não, ela é uma menina boa, atriz, assim, birimboa, né? Birimboa. E ela tem a cara que eu imaginava que ela era teria, mais do que a Rachel Ziegler tinha de Lucy Baird. Nossa, ela fez Abra Cadabra 2, eu nem lembro. Não sabia que a Lady Gaga tinha lançado a segunda. Ela era do Abra Cadabra 2 mesmo, eu lembro que ela aparece pegando os cremes delas na farmácia e então. É verdade. Que as bruxas vão na farmácia, né? Pegar os cremes que elas falam, nossa, mas isso deixa mais jovem? Assim como matar a criança. Ela é a protagonista das mais novas, não era? Das meninas? Sim. Verdade. Ó, aí nós temos a seguir a ordem do MDB agora. É Maisie Lidoner é a nossa querida McKenna Grace, que já fez algumas séries aí. Muito talentosa, maquininha. Vai emocionar demais. Descobri que ela é cantora, né? Não sabia. Vai cantar as músicas que estão no livro, será? É, deve cantar Árvore e Forcar. Árvore e Forcar. Ó, tava vendo aqui que McKenna Grace fez Ghostbusters Mais Além e o outro, Apocalipse do não sei o quê. Fez Annabelle 3. Handmaid's, que a gente já sabia, né? Só grande jovem nome. Sheldon, grande carreira aí. O ícone. Sabrina, né? Ela é a Sabrina novinha. É? Ela não é a Sabrina é mais nova de Sabrina, feiticeira? Não tô achando Sabrina aqui no currículo. Gente, eu tenho certeza que ela é. Mas, que, gente, né? Menina com 18 anos já. Sabrina. Eu tenho certeza que ela fez Sabrina, não posso estar muito louco assim. Às vezes foi a gêmea dela que vai interpretar a gêmea dela. É, realmente não achei Sabrina aqui no... Sim, aqui, ó. Makenna Grace fez a Sabrina jovem no especial de Natal. Uma coisa assim. Eu não tô tão louco. Me respeita. Olha aí. Aqui, eu vou até mandar a foto pra você, pra você ver. Você não tô drogado. Temos aí como presidente Snow, né? Esse grande galã, Ralph Fiennes. O Ralph. Ralph e é... aí, é aquela é barra, né? Ralph vai ter que fazer um implante de cabelo aí pra fazer Snow. Ele era o Snow, foi o Snow... Não, quem é o Snow no, na Caatinga? Então, o Snow na Caatinga é o Tom Blight, que é um gostoso. É um menino com cabelo, inclusive. E... Meu Deus, que fixação. Todo. E o Donald Sutherland também tinha cabelo, né? Ah, é verdade. Bom, então, se eu botar o Ralph Fiennes depois, você tem que pôr uma perucona. Qualquer meu coisa Deus. Tem CGI, hein? O Ralph Fiennes tem a mesma idade do Snow atual. O Achei esquisito. É, né? É, eu acho que são 40 anos depois, ele tem 58 anos, o Snow. Ah, então o Ralph Fiennes tem 62 já. Então tá na frente. Eu acho que poderia ter sido o Kiefer, né? Mas... Podia ter sido muito ele. É mesmo, né? Ele tá vivo ainda, né? O Kiefer e o filho dele. Mas é aí nós... temos, pra mim, o melhor casting possível, que é como Plutarch Heavensby, nosso querido Jesse Plemons, ou Fat Damon, né? Como diria Sassi. Que é igualzinho ele. Idêntico. E ele é dúbio, né? Um ator dúbio. Eu acho que eles já fizeram alguma coisa juntos, não fizeram? Os dois? Quem que era Será? O Plutarch na original? Plutarch original, deixa eu ver o nome do ator aqui. É o... Adoro que vem Plutarco Heavensby nos Jogos Vorazes Week. Eu adoro que ele fica no lugar do Seneca Crane, né? Um grande nome também. Seneca. Vou tirar uma Seneca. Uma Senequinha. Cadê, gente, o nome do querido? Cadê o grito? O nome do querido. Deixa eu botar aqui. Philip Seymour Hoffman. Ah, o filho. O bichinho morreu, nem podia mesmo. Pô, ele morreu como Plutarch, né? Não me diga isso. Foi o último filme dele, eu acho. Foi. Acho que era foi um dos outros. Nossa, eu não lembrava que ele tinha morrido. Qual que é o nome do ator novo que vai fazer mesmo? É o Jesse Plemons. Lemons. Eu tenho quase certeza que eles fizeram um filme juntos. Chupa-se Lemon. Eles quem? Chupa-se Lemon. O Jesse e o querido aí que a gente falou. Ah, falecido. Samuel Hoffman. Entendi. Aí temos aí como F. Trinket, né? Esse grande personagem. Nossa, famoso. Mas vai aparecer quantas vezes pra der? Pois é. Não, e bem de quanto que é. Ellie Fanning. Não é a da como... conta, não? Como é não, que a Ellie Fanning vai virar Elizabeth Banks, gente? Eita. É muita plástica, né, na Capitão. É verdade. Plástica reversa. O que, que você achou aí dos queridos? Não, eu achei, ó, eles fizeram pai e filho numa série chamada The Master. Em 2012. Ah, bonitinho. Não conheço essa. Também não. Famosa, né? Famosíssima. E, gente, pra mim, o grande estoque. Eu jamais imaginei esse cast. Como Drusilla Sickle, nossa querida Glenn Close. Nossa. A famosa por Toguepi, né? Toguepi. Por que que vocês chamam ela de Toguepi? Eu não sei se você lembra. Em algum momento a Erika tava falando que Glenn Close é a genérica da Meryl Streep, né? Sim. E aí, gente, se vocês, né, quiserem achar esse SA pra mim, pra eu pegar esse áudio, vocês me mandem uma minutagem. Porque a Erika fala muito revoltada. O povo acha que a Glenn Close é grande atriz, muitos trabalhos, sei o quê. Ela dublou Pokémon. Ela dublou Pokémon. E aí, na época que a Erika falou isso, de fato, você entrava no IMDb da Glenn Close, tava lá um episódio de Pokémon dublado por ela. Meu Deus. E aí eu criei a fake news que ela fez o Togepi. Entendi, eu pensei que ela tinha dublado o Togepi. É, mas pode ser. Bom, pode ter sido. Ninguém sabe quem é as vozes dos Pokémon. Mas, né? Gente, eu jamais imaginei que a Drusilla primeiro tivesse a idade da Glenn Close. E segundo fosse, né, um Pokémon. E fosse relevante o suficiente pra escalar a Glenn Close. É mesmo, né? Mas é porque eu acho que a cena da colheita é muito icônica, né? Eu acho que eles querem chamar essa atenção, né? Que vai ser o que vai estar no trailer também. É, porque não vai poder mostrar, né? Uhum. Que é afinal tudo off-screen. Toda ela faz o sorteio, aí corta, tá ela recebendo eles de volta assim no. O trailer é assim, Glenn Close falando, de repente, um monte de esquilo, um monte de joaninha sem ninguém. Borboletas azuis, joaninha. Flores. Uma fungada na flor. Vai ter umas pétalas de flor caindo e a nação vai falar assim: a natureza nunca foi tão mortal. Ah, eu tô sonhando pela cena de Maquena dando um tapa na cara de Glenn Close, né? É mesmo, vai ser, né? Tudo. Eita, vai ser lindo. Ó, temos aí também, gostei muito desse cast, Caesar Flickerman, né? Salada Caesar, é Kieran Cook, né? O nosso anjo malvado. Não, o anjo malvado era Macaulay, né? É Macaulay. Kieran era o bom. Ah, é, sim. Olha ele. Ah, não, era Elijah Wood que era o bom, Kieran só... Não, o anjo malvado era o Macaulay Culkin. Uhum. Então, e o bom era Elijah Wood. Isso. O Kieran é o menino lá de Succession. Mas o Kieran nunca fez nada com o Macaulay juntos? Acho que não. Deve ter feito. Pai e filho, né? Que... Adoro. Bom, seguimos gostei, então, né? Com... Ah, eu gostei bastante. Acho que realmente, né? Casou aí com essa personalidade. É, sui generis. Uhum. Coidinho, né? Wyatt Kellow, o nosso apostador, é o Ben Wang, que não conheço particularmente, mas achei interessante a escolha. Bom, vai morrer off-screen também, então ninguém se importa. Ah, ele fez Karate Kid de novo, não é? Olha aí. Será que vai mostrar o Wang dele? Do Wang, nada a ver. Ó, o Kira e o Macaulay fizeram Esqueceram de Mim juntos, eles eram irmãos. Ah, então o Kira tava. Ah, não, ele era primo. É, ele era o primo dele. Tipo, ah, mas o Kira não devia criança, ser muito, né, importante. Se o de mim é só Macaulay e os ladrão, né? Acho que ele não tinha fala, não. No Ah, ele era um menininho que usava óculos e era um nerdzinho. Eu lembro dele. Ah, eu lembro também. Um fofo. O Iris, né? Nossa querida aí, que eu agora aprendi que é mulher. Vai ser Maya Hawke, a Robin de Stranger Things, né? Tem cara de doidinha. E combina. Cara de doidinha, mano. Max Flanagan, que deveria ser Fernanda Torres, vai seguir aí o legado com Lily Taylor, a mulher mais possuída de Hollywood, né? Que o povo não conhece ela, né? Então vai lá, quem é essa bolsa que pegou o papel de Fernanda Torres, né? Temos aí B.T. Latier, vai ser Kelvin Harrison Jr., que é um delício também. Uhum. Eu não tava preparado pro B.T. ser gostoso, gente. Eu também tava esperando alguém feio, né? Pois é. Eu lembro que tinha um rumor que ia ser o Justice Smith, ia ser o B.T. Nossa, mas acho que um pouco novo, não? É. Não, mas ele já tem o quê? Tem 30 e pouco? Era a idade. Ah, pra ser pai de menino? É. Ah, eu só lembro de Justice como o detetive Pikachu, né? E na série lá do jogo, que ele era bicho afetado também. Isso, e no filme dos... Temos aí o grande choque, né? Luella McCoy vai ser uma atriz, Molly McCann. O povo ficou chocado, Sidney. Ei, Sidney, quer te ver, Sidney? Bichinho. Caiu bem na hora que eu ia fazer uma pergunta importantíssima pra ele. Olha. Ele me mandou nada, acho que ele não percebeu que caiu ainda o pop. Mas aí, Zanon. Então vamos repercutir o seguinte: Luella McCoy é Molly McCann e Lulu é Yona Bell. Como você explica ser pessoas diferentes? Né, menino? E a gente zoou, né? Porque eu falei assim, né? Quero ver quem vai fazer o Lulu. E você falou assim, vão ser duas atrizes diferentes. Falei zoando e foram mesmo. E foi pra não vão gastar, porque eles falam que a Lulu é igual a Luella, só que magra, mais magra. Uhum. Eu falei, ah, vamos botar a mesma menina e vamos dar uma maquiada, né? Ah, ia ser duas meninas diferentes. Pois é. Votou Sidney. Me ouvem? Tu me ouvem? Vocês me ouvem? Que eu tô ouvindo vocês picotada, é a minha conexão, mas se vocês estão me ouvindo bem, tá bom. Estamos em Luella, é? Estamos em Luella e Lulu, que são pessoas diferentes. Eu acho engraçado que Luella e Lulu são duas atrizes diferentes, mas Maisie Lee e Maraísa é a mesma atriz. Pois é, que absurdo. Achei incoerente. Absurdo, mas que ainda não tem uma gêmea de verdade. Não é. Mas, Cisne, queria te perguntar o seguinte. Você que teve a experiência de leitura aí, os fãs estão loucos arrancando o cabelo do cu com pinça. Porque falaram o seguinte. Fizeram whitewash de Luella e Lulu. Não acredito. Mais uma vez. Mais uma... E eu falei assim, gente, mas em algum momento eles falam que a Luella ou a Lulu são mulheres, meninas negras? Não me recordo. Não me Porque recordo. Eu imagino ela exatamente com a cara de doente que essas atrizes têm. Então, eu não sei. Não, pode fazer. Não é porque eu não tenho a descrição, né? Mas o que eu entendo é que o pessoal dos distritos 11 e 12, eles são de etnias mais escuras, né? A pele, a cor de pele mais escura. Mas parece. Aí o Liam Hemsworth fazia o quê, né? Não, sim, exatamente. Eu acho que essa é a reclamação. Que não, porque tem esse aspecto, né? Essa dimensão aí da crítica, que também essa galera que é do distrito mais marginalizado, eles também são racializados, né? Isso está presente na obra da Suzane. E os filmes não levam isso em conta. Mas também não precisa de escândalo. Também não acho que seja um grande pecado. Eu não gostei, tipo assim, do whitewash da Ru. Não gostei do próprio whitewashing da Katniss também, que não é uma personagem branca, né? Apesar de não ser indígena, ela não é uma personagem branca. Mas a Rue é negra, não é? No filme? Ah, no filme ela é negra? Ela é. Ah, então... Então quem foi que foi o whitewashed na original? Eu acho que foi falando a Katniss, né? É, a própria Katniss. Eu acho paia, mas também nessa altura do campeonato eu não tô nem assim. Eu nem acho que as pessoas esperavam que ela fosse negra por causa da Ru. Eu acho que como é um personagem muito similar em papel. Uhum. Agora, quem é negro aí que a gente descobriu, né? E né, um papel também super importante pro calibre do ator é Magnus Tift, que vai ser Billy Porter. Olha aí, meu Deus. Tinha que ser mesmo também, pra a roupa que ele tá usando, pelo amor de Deus. Socorro. Tem que ser. Vai aparecer duas vezes, né? E ele tá achando que tá fazendo um grande buço, né? O Billy Porter. Ele aparece no começo e no fim, né? Dá uma roupinha. Só aparece correndo e depois beija a boca de Drusella, né? Que ele é marido de Drusella, marido de Glenn Close. Gente, eu não aguento esse plot, não. É. Eu pra mim, um viadão. Ele falando assim, eu vou poder dividir a tela com Glenn Close, não sei o que. Eu falei, gente, você vai fazer uma cena com a mulher? Me respeita. Mas que será que não vão aumentar o papel? Pelo calibre dos atores, sim. Tão irrelevante que eu acho que não tem nem chance dela aparecer no filme. Vai ser cortada essa cena, é só no final eles dois juntos. Não sei. Ah, mas você acha que eles vão perder a chance de fazer um carão de Glenn Close fazendo Togepi junto com. Imagina o Togepi beijando o Billy Porter, gente. Que acontecimento. Vai ser ele fazendo um Vogue e ela. E eu devia ter deixado o Billy Porter pro final, mas tem aqui Panache, né? Que também foi escalada. Nossa. Já leio o Swab. Foi escalado ontem, né? Hoje, uma coisa assim. Uhum. E tem até esse programa sair, vai ter escalado mais 17 pessoas, né? Não, e eu tenho a outra escalação, né? Você. Que saiu o vídeo promocional no. Quando faça parte da colheita. O povo e aí, menino, festa, não aguenta. Os vídeos é maravilhoso. As pessoas fazendo. Eu pra querer ser o papel da cobra da Lulu. Eu amo do Snow. O vídeo da O do leite é icônico, a mulher dizendo. Não sei quem é Snow Milk, é ela saindo da geladeira assim. É Snow Milk. Tem a pessoa querendo ser o figurante número 3, ela sai correndo, dá um tiro e cai no chão. Muito bom. Só isso já valeu o filme, já. Essa ação de publicidade foi ótima mesmo. Agora, um negócio que eu tô me perguntando é: esse filme é. Me parece um pouco difícil de fazer, não é tipo Emily em Paris. E aí tem escalando gente até hoje, o filme vai sair em novembro? Estão filmando aos pouquinhos, né? Já era pra ter um trailer já, pra gente ver, né? É, já estão filmando com o elenco e estão escalando o resto ainda. Que eu acho que eles não fizeram ainda a parte da arena, ainda não fizeram, porque não tem o elenco todo da arena, né? É, falta a Joaninha. Mas a arena vai ser 10 minutos de filme, né? Então não tem muito segredo, né? Grava numa tarde. É, bota um chroma key, né? Já que é tudo artificialmente também colorido, né, na arena. Ou será que já escalaram todo mundo e só tá anunciando aos poucos? Ah, é possível também que seja isso. E fazendo igual aquele vídeo da Marvel, né? Anunciando uma pessoa a cada 2 horas, como era. É, mas não vazou uma foto, nada, né? Já era pra passar esse povo caracterizado, pelo menos. É, gente, faltam o quê? 6 meses pro filme sair? Nem sei, 5 meses, filho. Será que vão cancelar a Sarsa? Quem sabe? Se cancelar, daqui a pouco adiam. Quando o Sarsa disse que vai adiar, eu acredito. Os caras querem muito. É, mas o Sarsa é esperto, porque ele fica calado vários dias. Aí quando adia, ele fala assim: eu já sabia. Sarsa, se você está ouvindo, eu não concordo com o que o Léo tá falando. Sarsa só vai ouvir depois que ele terminar o livro. Eita, é verdade. É, chegou hoje, foi? Foi. Será que ele não leu, não? Pelo menos metade pra gravar? Eu acho que ele não conseguiu ler metade desse livro em um dia, não. Não deve ter nem o primeiro capítulo, coitado. Ai, ai, gente. Gostei. O filme promete, né? Quer dizer... Ah, sim. Também, né? O filme é assim, vai ser gravado no Paint, né? Porque o dinheiro vai todo pros atores. Vai ser gravado no Paint. É. Mas é. Vai que eles fazem tudo off-screen também. Sim, é só uma tela preta e alguém narrando o que aconteceu. Narrando, as músicas da Lenore. E as músicas da Lenore Dove, né, no fundo. Isso, cantando. Uns poemas passando assim, uns recortes. Árvore forcar. Ai, gente. Nevermore, nevermore. Never enough, quê? Mas olha, muito obrigado, meninos, por vocês virem aqui. Pra esse livro vazio, né, até que rendeu, né? Sim, porra, achei que foi melhor que o livro. Amigo, você viu, o Sidney começou falando que adorou o livro, no final ali falando, esse livro vazio. Que a gente falou de tudo que faltou, né? Não falou de nada que tinha, só do que faltou. Exato. É que é um livro muito bom pra editar, né? Se alguém tivesse editado, teria sido ótimo. É um ótimo livro que ele poderia ter sido se ele tivesse sido escrito. Se ela podia ter reescrito, né? Fala assim, amiga, eu vou te mandar umas notas, aí manda o podcast. Suzana, manda esse podcast. Na verdade, eu acho que todos nós somos os leitores beta dela, né? É, deve ser isso também, é um grande teste, né? Uhum. É um novo conceito. Será que eles não estão esperando só esse podcast pra poder gravar o filme direito? Eu acho que sim, Deus, eu acho que... Às vezes é o conceito agora, né, amigo? Você escreve uma vez e lança, você precisa rever, reeditar. A gente vai ter que fazer mais isso, Léo. Leu uma vez. Vai lançar a segunda edição do livro... Menino, você viu quanto tava esse livro na livraria? R$70. Tá um absurdo. Gente, eu não vou comprar mais livro na minha vida, porque eu fui ver um outro livro lá que eu achei bonito. R$90, gente, um livro. Pra eu ler uma vez e deixar jogado no canto. Que revolta. Mas gente, não tem cabimento você gastar 90 pau no livro. Não. A gente gastou bem pouco, né, amigo? A gente gastou quase nada. Eu comprei, baixei no Kindle Unlimited. Nem tá no Kindle Unlimited. Nem tá, mano. Eu também baixei. No Unlimited. Olha. Eu falei, gente, ó. Livro internacional eu baixo, nacional eu compro. É a minha militância de Haymitch. É isso, porque afinal o americano não tá precisando do nosso dinheiro, né? Não. Tudo trampista. Que... Ai, gente. É isso. Ué, gostei bastante. Foi, eu. Detestei nota 9. Eu acho que quem tava esperando o podcast dos seriadores, né, desde que esse livro foi anunciado, ficou muito satisfeito também. Yeah. Bom, se alguém tava esperando o podcast dos seriadores desde que esse livro foi lançado, realmente é uma pessoa que merece esse podcast. Mas tem várias pessoas, amigo. Agora falta o comeback do Trajetos, né? É, vamos voltar. Quando vai lançar um dos 8 livros que ele tá escrevendo ao mesmo tempo. Ah, é, mesmo. Não, tá, já não vai ser sobre livros, mãe. Você tá escrevendo as 8 sequências ao mesmo tempo, é do menino lá, da sua série? Amigo, pior que eu tô escrevendo a sequência, mas tem um livro que tem que sair antes dele. E aí eu tô escrevendo mais uns 3. E aí é isso. Ai, Leozinho. Mas eu acho engraçado, uma sabe? Ideia nova. É isso. Mas eu acho engraçado o senhor Macizão não querer me dar sermãozinho, né? Porque o Henrique esses dias veio falar assim, ah, Sonatina 2 vai sair antes que Entretempos 4. Eu falei, tá, mas você percebeu que eu lancei mais dois antes de Sonatina 2, né? Então não posso sofrer essa cobrança com comparação com o Marcelo, não. A gente percebe do lado de quem o Henrique tá, né, claramente. Pois é. Ai, o Henrique é o maravilhoso, o maior Sonatina que existe. Ele é muito. Só porque o Zanon tá aí todo animado, todo videomaker, ele tá agora nessa cobrança. Aí é booktalker, né, agora? Booktube e booktalker, né? Ah, ele é. Tem 5 visualizações, mas tem, né? Vamos lançando. Mas começa com 5, né? Ô, Zanon, mas faz o merchan de seus vídeos pra galera. Ah, então, gente, tô fazendo vídeos, né? Porque voltei a escrever, né? Certo que tá um pouquinho lento, mas tá indo. Então, todos os capítulos que eu tô escrevendo, eu tô fazendo um vídeo contando mais ou menos sobre o que... Não falando... diretamente como está sendo o processo de escrita do capítulo. E aí tô lançando na YouTube e aí tem uns cortezinhos das partes importantes no TikTok e no Shorts do YouTube. É lá Márcio Zanon ou com Zanon. É um desses nomes, vocês me acham lá. E tem alguma coisa off-screen já que você pode adiantar? Por enquanto, não. Tudo que eu falo tá nos vídeos, então a pessoa tem que ir no vídeo ver. Não. Entendi. Você não pode falar o que tá off-screen, porque se você falar, vai ficar on-screen, né? Exatamente. Eu tenho que seguir o conceito da Suzane, né? É isso. E você, Cisne, o que que anda acontecendo nesse doutorado aí, depois dos tiroteios, as coisas acalmaram? O tiroteio acalmou, terminamos o semestre, acredita, menino? Já terminou o primeiro semestre? Gente, e Thiago tá como com essa formação? Daqui a pouco acabou e eu nem vi passar, kkk. Mas não tô escrevendo livro nem nada. Bom, considerando que eu tenho que escrever uma tese, né? Eu acho que eu tô um pouco lascado também nos próximos anos. Mas vocês não me encontram no BookTok, nem no BookTube. Vocês me encontram só no Instagram, no @deridevio, D-R-I-D-E-V-I-O, e no SED, né? Que é a minha casa aqui na internet atualmente. Você gostou de como ficou aquela edição que todo mundo caiu? Gostei, menino. Ficou tão, assim, conceitual, né? Eu amei a vinheta com as quedas, realmente. Sim. Deu um gostinho. Você sempre faz milagres, Léo. Sempre você adiciona muito na edição aí. E a voz daquele velho caquético também, sempre anunciando as coisas depois. Eu acho muito mal. Eu amo ele. Ele é tem uma personalidade muito cativante, né? Mas eu esqueci o nome dele. Ouçam lá o SED pra você ver esse participante aí que vem de vez em quando. É isso. Inclusive, SED vindo aí, hein, gente, com a edição aí com a terceira vinda de Franco Catupiry, né, o nosso grande maromba. Meu Deus, eu quero! Da geração. Mal e é isso. Ouçam lá no feed irmão aqui, que é o único feed, na verdade, que tá ativo. Esse aqui só veio pra dar esse gostinho. Daqui a pouco hiberna de novo. Mas surgiram temas pra cá também, né? Vai que a gente quer falar de outras coisas. Sim, de outros leites. Exato. O leite verso, né? Leite verso. Eu amo milk verso. Obras baseadas em leite. Será que a Cláudia Leite é parente de Snow? Não, já não quero mais leite, não quero mais, não aguento mais. Beijos leitados, né, pra vocês. Um beijo, gente. Até a próxima. Gente, não come balinha que vocês encontrarem qualquer pedra aí, não, viu? Por favor, verifique a procedência. Que a sorte esteja sempre a nosso favor. Hey, Mitty, you're so fine. You're so fine. You blow my mind. Hey, Mitty. Hey, Mitty. Tudo bom? Gostou da minha versão? Amei, que introdução boa. Olha, muito criativa, meu amor, que linda. Que linda, meu amor. Qual vai ser seu próximo destino de férias? Ah, já te falei, né? Ah, não, mas ali você tá de férias? É verdade. E eu nem confirmei, né? Eu ouvi você falando com o Sassi no logado. Sim. Aí eu fui olhar na conversa e eu percebi que eu não respondi a tu. Amiga, eu pensei o quê? Porque depois de mandar isso, eu te mandei outra coisa, você demorou muito pra responder. Eu pensei, será que esse gente tá preocupado dele dizer que ele não vai poder ir, ele não quer me responder nunca mais? Não. Na hora que eu vi, eu disse, eu tinha certeza que eu tinha respondido a Léo. Meu Deus do céu, eu imaginei. Você sabe que eu imagino coisas, né? Assim, eu crio coisas na minha cabeça. Eu boto a culpa no meu ascendente em peixes. Porque eu não sei se eu já te contei do dia, da ocasião que eu inventei que tinha acontecido de verdade, que eu tinha visto um vídeo da Lady Gaga cantando Million Reasons em português. Eu lembro disso, em algum lugar. Amigo, eu não me recupero desse dia nunca mais, porque eu lembro desse dia como se fosse ontem. Eu lembro da hora que eu tava, eu lembro do que eu tava fazendo, eu lembro que eu tava sentado olhando o Twitter, eu lembro que eu abri o tweet, eu cliquei no link do tweet, vi o vídeo da Lady Gaga tocando no pianinho dela, cantando Million Reasons. Eu lembro de eu ter dito, olha o sotaque dela, como é bonitinho, né, o sotaque dela em português. E aí, meses depois, fui perguntar ao povo lá, né, que eu tava conversando, gente, cadê aquele vídeo da Lady Gaga cantando Million Reasons em português? E todo mundo, que... E eu passei, fiquei obcecado e não encontrei. Não encontramos. Léo, eu não me recupero. Eu inventei. Mas o Zanon já viu esse vídeo, tenho certeza. Eu vi o quê? O vídeo da Lady Gaga cantando Million Reasons em português. Não vi, não. Ô, Zanon, diz que viu, menino. Existe isso, não inventei. Ah, eu acho que você inventou, garoto. Fala de ser louco. Muito difícil a vida do pisciano, né? Do eu sou pisciano, né, amigo? Então. É, agora é realmente. Tem um aço em ascendente em peixes, então. Somos todos piscianos, né? Ai, o meu é o ascendente mesmo. O meu também. Olha aí. Somos gêmeas. Amo gêmeas de ascendente. Gêmeas de ascendente. Meu ascendente é Câncer. Eita, Leozinho. Ah, por isso que você é chorona, né, amiga? Por isso que eu sou chorona, né? Chorona. Lá de Orona. Lá de Orona. Mas e aí, meus animados pra falar desse livro? Ai, não, olha, tô morta. Tô, né? Eu tô com faniquito acesa. Minha desculpa atraso. O meu professor do nada resolveu dar uma hora e meia de aula. Aí eu tava lá, me acabando. Mas era na sua academia ou era na sua academia 2, professor? Da minha academia mesmo. Porque ele agora tá assim, Cisne, seguindo o professor antigo aonde ele vai. Entendi. Também essa dança, né? Um gostoso daquele, né, menino? Olha aí. E eu gostei que esse podcast sobre Jogos Vorazes vai ser uma como se chama? Uma roça só de padrões, né? Só de marombeiros. É, nós três padrão, né? Marombeiros e leiteiros. Todos os leitadeiros Pijão, eu queria saber, antes da gente começar, como é que foi pra você... Você leu o livro com essa expectativa do plot do leite que eu te falei, e o que você sentiu quando você chegou na parte? Amigo, fiquei decepcionado, confesso. Eu pensei que o plot do leite era um negócio enorme, um grande mousse, mas o meu. Mas volta bastante. Mas é um grande mousse, você respeita o leite do Snow? Eu acho que, assim, primeiro, realmente, ele foi com muita sede ao pote, né? A jarra de leite, né? Na primeira aparição. Mas quando teve o callback, eu achei que ia acontecer mais coisa. Eu achei que ele ia guardar o leite do homem, entendeu? Ia dar pra outras pessoas, envenenar pro povo todo. Eu amo. Mas ele... Mas eu achei remite muito maldoso quando ele bebe o leite do doente inteiro numa talagada. Não, eu amei remite agora. Eu tenho outra relação com ele. Inclusive, remite, eu achei a maior maldade de remite nesse livro foi essa do leitinho. Porque as outras... Ele é muito gente boa, né? Né? Ele deu a balinha pra outra lá. O resto... Também. A balinha no osso. Engraçado, né? Que a balinha, ele não salvou... Não engoliu as balinhas dela tudo, né? Mas o leite de remite... Pois é, o leite mas de também, estômago. Né? Quem o nunca né, pegou uma bala que tá guardada 3 meses lá e deu, né, pra namorada? Eu não aguento. Né? Essa garota não tem nem cara de quem come bala. Ela ficou guardando só pra se lembrar, né? Do Remembers. Ai, deixa eu abrir. Eu fiz um compilado de mortes, né? Que eu acho que é o mais importante desse livro. Eu acho que a gente pode se guiar por elas, com todas horríveis. Todas. Fiquei pensando se as mortes de Jogos Vorazes original eram tão fraquinhas quanto essa. Então, eu até queria rever os filmes, né? Eu falei que eu ia, mas não vi, né? Mas, porque, meu, nossa, nunca acontece com ele lá, né? Pois ele viu e morreu. É off-screen, né, que tá na moda. Exato, tudo. O Katniss também tem bastante morte off-screen. Mas pelo menos a galera dá uma descrevida no que aconteceu maior e tal. Ela tem umas interações a mais, eu acho. É, ele é, esse livro ele é menos gore, né? Ele é minimalista, né? Eu fiquei um pouco obcecado, porque eu disse, não é possível que tava... A gente já sabia, do que a gente já sabia, né? Do que eu já sabia? Nada, só sabia do campo de força. É, né? Aí eu fui reler, fiquei obcecado. Fui reler os Jogos Vorazes, os outros. Ah, três. Você releu? Reli, amigo. Eu... Ah, nossa, então a gente já faz o programa de todos, que? Não, mas você fala pra gente o que a gente já sabia. Bom que eu pus essa pergunta, você não precisa falar agora, não. Tá bom. Porra, vacilão, a tua ex é uma delícia. É tipo, tipo o plot daquela escritora, né, Zanon? Que deixou passar o chat GPT no meio do livro. Você soube da história, Cid? Que contou uma coisa, né? Revisor ainda. Exato. A menina colocou no Threads, né? Lógico, que é esse lugar abençoado. Eu vou até achar a mensagem que eu mandei aqui para as meninas, porque foi muito maravilhoso. No Threads. Ah, Threads. O Twitter do Instagram, né? Nossa, Cid, eu vou te contar a barra que aconteceu com essa menina, tá? Conta, por favor. Olivia Rodrigo. E por que eu comecei a falar da sua mulher mesmo em relação à Suzane? Eu não lembro. Talvez foi isso que aconteceu com a Suzane. Ah, porque a gente falou que ela é a novo conceito agora é lançar livro sem revisar. Ah, isso é verdade. Será que em algum momento do livro tinha perfeito? Vou reescrever esse tempo. Suzane falou assim: por favor, escreva cenas de morte que não impactem tanto o leitor. Perfeito, vou deixar tudo off-screen. Não, ela anexou os três livros dela, né, os outros, os primeiros. Ele disse, com base no que acontece nesses livros, escreva essas cenas aqui sem que fique... Sem queimar o protagonista. É, e sem que fique contraditório com o que acontece no futuro. Aí foi isso que deu. Tive acesso exclusivo aí, Cisne, um dia desses, a uma cena em que aparece uma celebridade no livro do Zanon. Isso, no Camel. É, eu fiquei passado. Ah, eu posso. Pode falar quem é? Não, lógico que não. Aguardem, pessoal. Ah, aguarde, aí, celebridades. Será que é Glenn Close? Será? Fazendo tuque-tuque-tuque. Eu não lembro qual que eu assumiu. Vocês lembram o plot que tinha o pós-crédito do passarinho? É assim, sabe? Não, qual? Como? Que no o Em Chamas, né, ele termina o filme e aí tem os créditos e tem um tordo no final, brilhando assim, dourado. Com esse assobio. E aí a Erika disse que ficou esperando os créditos e tal, e aí o homem do cinema falou assim: ô, minha filha. Garota, sai daí, é só um passarinho. Eu amo. Ai, gente, a pobre da Erika. A Erika com certeza ia comer balinha. A vizinha. Não ia nem perceber. Tadinho. Foi ótimo, gente. Foi divertido. Mostrei. A gente volta quando tiver o filme, né? Eu fico pensando que a gente falou quase 3 horas sem Erika, né? Ele imagina. Como teria sido? O leite freveu. Imagina a Erika puta com os plots do livro. Nossa, ela vai ficar revoltada. E quando eu indiquei pra ela, eu falei assim: ah, tô super gostando e tal. Acho que tá bem diferente. Eu tava, sei lá. Depois da morte de Luella, aí depois começou a rolar as outras coisas. Eu falei, acho que a Erika não vai gostar muito, não. Mas ela já deu alguma prévia das reações dela? Ela pede pra ela mandar um áudio pra gente? Não, ela não começou. Ah, ela nem começou? Uh-uh. Pensei que ela não tinha vindo, que não tinha podido hoje. Não, ela tá fazendo um curso que ela falou que eu não tá conseguindo ler nada. Ah, entendi. E, nossa, então mais posso esperar para as reações de Erika. Esse, é. Ela leu a capinga? A Tinha também não conseguiu. Meu Deus. Tava tipo eu. É um estigma nos seriadores, a catinga. É o repolho que dá a catinga, né? É.